Nerdrops. Sua dose certa de nerdice. Olá, sejam bem-vindos a mais um Nerdrops especial comigo, Luiz Sussi. Oi! Simão Neto. Sim, amiguinhos. Guizão. Os meus sobrenaturalmente reunidos esta noite. E Alan Polar. Sobrenaturalmente gravando. Este cast tem como foco um tema paranormal, sobrenatural, em virtude do que, seu Polar? Porque ele tá com vontade de gravar. O Polar tá aqui que nem eu. Ô, vamos gravar sobre paranormal, vamos. É. Tá lá, beleza, horário combinado, tamo aqui. Sem pauta. Sem pauta, pauta cara... livre. Tô sem cueca, então a pauta é livre. Não, amiguinhos, porque está às portas o grande evento sobre Super Netro, meus amigos, que vai acontecer no Rio de Janeiro agora, nos dias 5 e 6 de maio. Isso aí, tiramos no Jockey Pô, né? Tinha três temas, sobrenatural, cozinha e produtos de limpeza, né? Coincidentemente, o sobrenatural ganhou. Porque, até porque o detergente faz parte da nossa vida, cara. Detergente faz parte do sistema policial, cara. Porra, não acredito que eu tô vendo aí. Filha de uma puta, velho. Eu achando que tava lerdo, o cara veio e mostrou que eu tô morto, cara. Eu ainda não entendi. Gente. Oliver está de volta, né, cara? Conexão de escada ainda vende, cara. Que ótimo. Mas nesse programa, então, a gente vai abordar assuntos sobrenaturais, né? Casos que cada um conhece ou que cada um passou. Vamos citar alguns casos famosos, talvez, quem sabe, né? É, tudo isso e muito mais depois do nosso anúncio. Pérez, nós teremos um evento para os fãs de Supernatural que vai acontecer agora nos dias 5 e 6 de maio no Windsor Guanabara, Rio de Janeiro, pra quem não sabe, né? E vão ser 20 horas de muitas atrações pra quem gosta, né? Vai ter até um karaokê com o Misha Collins. Vai com um evento sobrenatural, arrancou a Baía de Guanabara lá do Rio, né? Exato! Então já foram confirmados, né, que vão ser os atores Jared Padalecki, né, que é o Sam Winchester, o Misha Collins, que é o Castiel. Dando autógrafo com tiro de sal, não percam. Ganha um autógrafo e uma espingardada de sal, né, cara? Mas também vai ter o Mark Shepard, que é o Crowley, cara, que pra mim é um dos personagens mais fodas de toda a trama. Vai também ter o Richard Space, né, que é o Trickster, e nas últimas temporadas revelou seu o Arcanjo Gabriel. E o Mark Pellegrino, né, que interpreta o Lucifer, e pra quem não é fã de Supernatural, mas é de Lost, ele também era o Jacob, né? É um sacana em qualquer série, né? É um filho da puta em qualquer coisa que ele faça, né, cara? Então vai ter muita coisa, vai ter espaço pra você tirar foto, pra você conseguir autógrafo. Já estão esperando, assim, pelo menos 800 pessoas, né, mas ainda há vagas, você pode chegar lá e fazer o seu credenciamento. Você tem os seus pacotes, né, que você pode fazer lá dentro. Tudo isso você pode acessar pelo site roadhousecom.com.br, né? Você vai ver o link aqui no nosso post. Faz lá, você faz a sua adesão ao evento, tem todo o pacote do que você pode fazer. Faz o credenciamento no dia 5, a partir das 7 horas da manhã. Então, chegue cedo, né, pra aproveitar. Afinal de contas, são 10 horas do dia 5 e 10 horas do dia 6. Meu, tem muita coisa pra fazer. É um evento muito interessante. Cara, eu só... A única coisa que eu lamento é que não vai ter o Jim, cara, que é o personagem mais foda de todos, né, cara? Ele é muito idiota. É o Perez da série, né? Meu, mas mesmo assim, cara, vai ter o Jared Padalecki, vai ter o Mark Pellegrino, vai ter o Shepard, que vai ser o Crowley, é o capeta também. É o capeta como deve ser, né, cara? É o capeta com sotaque escocês. Precisa de mais alguma coisa? Não, precisa, não, né? Mesmo porque falar aquele sotaque britânico é o diabo, né, velho? É verdade, parece que eles falam com um ovo na boca, coisa estranha. Oh, capa tia. Então é isso, não percam, esse evento está sendo organizado pela Mídia Criativa, produtora cultural do Rio de Janeiro, do Alexandre, né? Então não percam, entre lá no site broadhouse.com.br e se você for um fã de Super Neto e estiver pelo Rio de Janeiro nesse final de semana, tá aí a sua chance de passar horas com seus atores da sua série favorita. Não vai ter Smurfs? Não, né? Não, apenas tem Smurfs. E agora um aviso sobre o cast, tá? Façam o possível para ouvir de fone, de ouvido, tá? A experiência vai ser muito mais legal. Ah, sim, bem bacana. Teve uma super produção dos estúdios. Tá bonito, tá bonito. No Polar Studios Paramount. Of Paranormal Sounds. Então não percam, tá? Fiquem espertos porque vocês podem até descobrir o que pode acontecer mais pra frente. Começando o programa, Guizão, a nossa fonte de informação interminável da Wikipédia. Fantástico. Que ainda não foi alterado pelo SUS hoje. É que eu tô procurando o link, peraí, pô. Vamos ler logo. Então, por favor, Guizão, leia aí uma definiçãozinha rápida antes do F5, por favor. Sobrenatural. Como a Wikipédia diz, eu acredito muito nela. Como a própria palavra sugere, considera-se que é sobrenatural um fenômeno qualquer que não tenha uma causa natural. Dá um print por via das dúvidas, Guizão. É, né? Bom. Embora o conceito seja muito antigo e tenha ocorrido inúmeros relatos de fenômenos sobrenaturais ao longo da história, até hoje jamais foi cientificamente demonstrada qualquer ocorrência, tendo sido sempre possível encontrar explicações naturalistas para os casos concretos. Grande parte das crenças no sobrenatural podem ser explicadas pela influência das religiões no imaginário humano, visto que estas geralmente se baseiam em pressupostos sobrenaturais. Outro grande motivo é a dificuldade de se compreender as verdadeiras causas de fenômenos. Opa, você já começou a mexer aqui. As verdadeiras causas de fenômenos ocorridos em situações desfavoráveis a qualquer controle, ou carregadas de força emocional, levando a pessoa a atribuir falsas causas ao evento. É, na verdade é importante salientar, né, cara, que a gente tem que buscar isso, assim, esses, digamos, entre aspas, fatos, né, sobrenaturais, mais aqui nos tempos modernos, né, porque aqui a gente tava falando em off, cara, que a gente for contar na época, de sabe, antes de Cristo, um pouco depois de Cristo, cara, pô, sobrenatural é que nem a gente vê chuva caindo hoje, né? Se for considerar tudo que tá escrito na Bíblia e tal. Eclipse, né, cara? Eu acho que a gente pode definir o sobrenatural sendo assim. É, você acredita em Deus? Por exemplo, hein? Não tô provocando ninguém aí religioso. Se você acredita em Deus, prova que ele existe, porque ele e um unicórnio, eles estão pau a pau ali, né? Você não consegue provar nem a existência de um, nem a existência de outro. Digamos que numa corrida, né, pau a pau, o unicórnio tá um chifre de vantagem. Um chifre. E mesmo que Deus esteja na frente, não vai ser muito favorável, né, cara? A não ser que seja um Deus que nem o Jesus daquele filme com aquele ator bom que fez o filme que o Oliver gosta lá, como que ele chama? O Ben Affleck? Isso, é. Dogma. Que tem aquele Jesus. Os dois joinhas. Jesus Next Guy. Aquele Jesus é totalmente plausível agora. Não querendo provocar a religião de alguém, mas você não achar que Deus e o unicórnio é a mesma coisa? Coisa, né, cara? E colocar os dois num páreo de corrida de cachorro, né? Olha, com Deus sendo empalado pelo chifre do unicórnio, então será vai que lá. Tem aquela isca lá, aquele coelhinho mecânico, né, que sai os dois correndo atrás? Os dois com perna longa atrás, né, nossa, cara? Esse daqui tem que mudar de cast paranormal pro cast herege, né, cara? Mas aí, vocês acreditam em fenômenos extraordinários? Não existe. Oh, uma coisa legal que a gente tem que... Eu lembrei quando o Padre Quevedo falava que sobrenatural era enfiar até a metade da haste do óculos no nariz, velho. Mas você tem que considerar que realmente é, cara. Porque é fora do normal, cara. Véio, lamber o cotovelo. Lamber o cotovelo é algo sobrenatural? Lamber o cotovelo é algo sobrenatural, cara. O Simonetto tá tentando lamber, por isso que ele ficou quieto, cara. Eu tô tentando. Não, é, porque tô me tentando aqui provar, mas não consigo esse negócio. Uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar é que antigamente, que nem não sei quem falou aí, que a chuva era sobrenatural, até vir a ciência explicar, né? Eu acho... O Oliver, ele tava lá. É pode crer. Hoje em dia é considerado, vamos dizer assim, de uma forma bem tosca, sobrenatural tudo aquilo que a ciência não explica. E como a ciência é defasada, né? Então, por exemplo, se alguém... Sabe aquela sensação que, ah, alguém vai me ligar e liga? Tem gente que desenvolve isso ao ponto disso acontecer mesmo, do cara chegar, treinar e fazer, só que a ciência não explica, pronto. Pro paranormal. Tem um que é assim, aí eu vou gozar e gosto. Mas isso daí é natural, isso não é sobrenatural. É tão rápido que você nem sabe. O Pelé explica isso aí. Tô brincando. Mas isso daí é sobrenatural, não chega a ser a então, em vez de sobrenatural, chega a ser a sensibilidade da pessoa com isso? A pessoa vira meio sensitiva, sei lá. É, até o que parece, né, todos esses casos que a gente menciona, parece assim que tá muito ligado pra pessoa que vivencia, né? Ela tem algo a mais que os outros, que ela consegue ver e os outros não, né? Alguma coisa assim. Eu, por exemplo, particularmente, eu sempre ouvi histórias, né? Tem histórias até muito boas pra contar, velho, mas eu nunca vivenciei uma e espero não vivenciar, né? Porque aquela coisa que a gente meio que não acredita, né? Mas a gente não precisa vivenciar, né? Uma parada dessa. É, eu não acredito em bruxa, né? Mas que elas existem. Que existem, que ela usar, ela azar. Eu não acredito em bruxa, que o bicho é mentiroso pra caralho, velho. Olha, eu só acredito em bruxa porque ele me deu minha namorada. De resto... Quer dizer, você fez amarração, foi? Eu fui amarração. Tá. Que a sua sogra não ouça isso, seu desgraçado. Não vai ouvir nada. Que nem realmente o Simão falou, né, cara? Sobrenatural é tudo aquilo que a ciência não pode explicar. E é uma coisa que ela tá se estreitando cada dia mais, né? Que tudo você acha explicação. Que antigamente você tinha o pessoal que sofria de epilepsia, era tratado como se tivesse sido possuído por um demônio. Sim, porque a cultura antiga era mais fundada na religião do que na medicina, né? É, a evolução da crença humana vem assim, ela era primeiro mitológica, ligada a deuses, depois ela foi pra feitiçaria e pra todas essas coisas, aí depois ela retornou pra um tipo de explicação também de deuses, que foi aí que surgiu Deus do Trovão, Deus daquilo, blá blá blá, até chegar na era moderna, onde inventou-se a ciência, onde a galera tentou começar a provar. Só que ainda tem muita coisa que a galera não prova, né? Então toma essa, né? aquela música... Eu quero tchu, eu quero tchá. É coisa. É coisa do capeta essa porra. Não dá pra explicar, né? Não dá pra explicar. Conta um caso bacana, você acha? Cara, caso bacana, assim, acho que o primeiro, eu fiquei de ir na casa de um amigo, isso daí na época de escola, e acabei que não deu pra ir. E aí, cara, nesse dia, eu fui encontrar com eles, num dia, né, depois da manhã, no caso. E todos eles estavam meio tensos, tinha um cara até com uns hematomas no braço e tal, né, cara. Eu falei, pô, cara, o que que pega aí que tá todo mundo esquisito, né? Eles moravam num bairro vizinho ao meu e tal. E teve um amigo meu, ele, sabe aí, ele queria contar a história, mas ele ficou meio ressabiado. Então, assim, eles meio que pediram, né? Pra acontecer essa parada, que é aquelas brincadeiras, aqueles jogos que todo mundo faz com tabuleiro de Ouija. Que rola no Super Nitro também, né? Que os caras usam aquele tabuleiro. Isso, na verdade não foi bem um tabuleiro de Ouija. Era uma outra parada mais simples, que eles usavam uma bíblia e tal, e colocavam um pêndulo. E no chão, no caso, só tinha a palavra sim ou não. E eles faziam perguntas, supostamente pra um espírito, né, presente que... Espíritos primários, né? Formados até o primário. ou eram os antigos espíritos do mal. Não. Eram espíritos semi-analfabetos. E pelo álcool, todos formas decadentes, viu? E assim, eles começaram a brincar, né? Essas paradas, é que nem eu disse, né? A gente não acredita, mas a gente evita, né? Porque por mais que tu... mexa com o negócio e você fala que não acredita, tem sempre aquele lance da parada representar o mal, né? Por mais que o cara não acredita no diabo, é que nem essas paradas do metal satânico, não sei o quê. Pô, o cara fala, mas diabo não existe e tal, mas tá lá representando o mal, né? Queira ou não. E esse meu ponto de vista, ele é pra tudo assim, cara, inclusive pra essas brincadeiras, né, cara? Então, nesse dia eles fizeram um lance da... Meu, usar a Bíblia de pêndulo, não lembro direito como era a brincadeira e tal. Mas, tipo, a Bíblia, no laço que eles tinham feito, ela pendia mais pra uma palavra do que pra outra, dependendo da resposta do dito cujo, né? E eu sei que eles começaram a fazer perguntas básicas e tal. Não, você tá aqui sempre, né? Você pertence aqui, tal coisa, até que chegou um cara e agrediu. Ele falou, cara, tu sabe que você é um espírito filha da puta? Do nada, assim, gratuito. E aí, velho, começou, segundo eles, claro, eu não tava lá pra ver, começou o inferno na casa do hóspede lá em questão, né? E diz, cara, que lá fora, meu, as árvores estavam mexendo como se houvesse uma ventania infernal, sabe? E era tipo feriadão, né? Não tinha ninguém, todo mundo foi viajar e tal. Aí eles saíram assim, cara, a rua deserta, cara, e as árvores balançando sem vento, né? Primeira coisa que eles ficaram meio assustados assim. Começou a piscar luz, vaso voar, que foi a causa do hematoma que eu falei aqui logo antes, que bateu no ombro do cara, machucou o braço dele e tal. E nessa, um cara ficou desesperado, pegou a bicicleta dele, e aí que tá a parte mais aterrorizante, velho. Ele disse que ele começou a pedalar, e quando ele saiu da casa do cara pra acessar a rua, tipo, ele bateu em alguma coisa que ele não viu. E ele grudou na bicicleta, e a bicicleta começou a sendo arrastada pra ir de volta pra casa de novo, cara. Com ele preso na bicicleta. Rapaz... Caralho, velho. Eu já tinha cagado todo já. Dá arrepio só de lembrar na história. E assim, o cara me contando porque eles estavam aterrorizados, velho. O cara, nunca mais vou mexer com isso, não sei o que. Eu falei, agora é tarde, né, cara? Mas, meu, e assim, a parada da bicicleta, né, que foi quando entrou na casa, disse que o cara conseguiu desgrudar da bicicleta e tal, e aí tudo acalmou, e depois nada mais aconteceu, né, sei lá porquê, graças a Deus, quem sabe. É, porque o espírito era ciclista. O poltergeist. O cara só tava tentando avisar que ele saiu sem capacete, né, velho? Não, cara, uma coisa que eu posso... Não sei nem se chega a ser sobrenatural ou se tem explicação pra isso. É, não sei se vocês já tiveram aquele tipo de sonho que você, pelo menos quando você lê relato, a pessoa tá sempre tendo um pesadelo, alguma merda. Eu tava tendo um pesadelo, eu era novo, eu tinha uns 7 anos. Eu realmente não sei se isso daí tem explicação, mas eu lembro até hoje que briga de pais e tal, né? Eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Eu tava tendo um pesadelo que eu cheguei na porta do inferno. Caraca. Cara, não, vai vendo. E aí o capeta apareceu. No que ele apareceu, eu acordei. No que eu acordei, eu me vi na cama, deitado. E fudeu. No que eu me vi na cama deitado, eu tentava me mexer, não me mexia. Você sabe, peraí, antes de você continuar, cara, você viu você mesmo na sua cama. Exatamente. E a palavra seguinte que você falou foi fudeu. Mas fudeu no sentido exorcista com a cruz ou fudeu no sentido bíblico? Né? Não, fudeu no sentido que merda, né? E aí eu tentava gritar e eu tentava me mexer. Eu lembro que eu conseguia chorar, mas sem fazer barulho. Eu sentia a lágrima escorrer. Você chorou que nem o gordinho do Se Beber no Case? Aquilo é sobrenatural, né? Cara, mas esse fenômeno de paralisia do sono é relativamente comum, né, cara? É, se eu não me engano, vamos supor assim, que se o Susi realmente tava sonhando e a parada dele ver ele próprio na cama estiver dentro do sonho, meio Inception isso, tudo bem, mas... É, esse fenômeno, vamos supor, se não fosse sonho, acho que é chamar de gnose, não é isso? Não, bilocação. Opa, temos entendido. Temos um profissional aqui, meu amigo. É, não, que a primeira coisa, gente, trazer um pouco de utilidade pública, né? Primeira coisa que a gente não pode tirar de mente é o seguinte, existe, quando você estuda fenômenos, não, vou voltar um pouco antes, quando você estuda a psique, a principal coisa que a gente estuda muito, muito, muito é a diferenciação entre o que é um fenômeno, vamos chamar assim, paranormal ou sobrenatural, e realmente uma psicopatologia como uma esquizofrenia ou alucinação ou qualquer outra coisa. Que é o caso do SUS. Não, peraí. Então você tá me dizendo. Não, peraí, calma. Não tô falando nada ainda, calma. Não sai do divã, você fica aqui. Eu tô querendo dizer que assim, você, você como profissional, você vai explorar todas as possibilidades científicas que você tem pra provar que esse cara é tá sofrendo de alucinação ou tá sofrendo de algum tipo de esquizofrenia. Beleza, você não conseguiu? Aí você passa a bola pro Padre Quevedo e que se foda, porque você como profissional tem um limite, né? No questão do SUS, um minuto depois da análise, né? Você tenta provar cientificamente. Se não funcionar, você faz que nem a frase do SUS. Aí fudeu. Uma coisa também que a gente não pode confundir é o seguinte: se você tem um sonho, um pesadelo, e você no seu sonho visualizou N possibilidades, N coisas, por mais Inception que isso seja, isso é sonho, beleza, isso é perfeitamente estudável. Agora, se acontece algo no teu sonho que transfere pra realidade, aí a psicologia já fica de mão atada, né? Fala, porra, você sonhou pulando e ia morrer amanhã e o cara morre. Não, e o déjà vu? Isso daí acontece muito comigo, ó. Ontem mesmo eu tava na faculdade e aconteceu um evento que eu já tinha sonhado. Eu não sei se isso daí é realmente só um déjà vu, tipo, eu presenciei alguma coisa parecida com isso. Mas, cara, eu sabia exatamente o que tava acontecendo, como que ia acontecer, sabe? Cara, aí tem duas coisas. A gente pode ir pro Padre Quevedo Style, que é o Isso Não Existe, ou a gente pode tentar fazer uma explicação porca e nojenta da ciência, da psicologia, porque não explica porra nenhuma, que é o fato de que você tá vivendo uma coisa que você já viveu várias vezes e se torna uma repetição no seu inconsciente, ou até mesmo na sua cognição, que quando você vai viver novamente, por uma tendência lógica de fatos que já aconteceram na tua vida, você acredita que já viveu aquilo de novo. E aí você tem uma falsa sensação de déjà vu. Não, lembrando o ouvinte, o Neto, tu é formado em quê? Eu sou psicólogo clínico, sou psicólogo de recursos humanos e já sou formado em pós-graduação na Escola Psicanalítica Brasileira. Então, aí que assim... tá. Não, só pra mostrar que você tá tendo embasamento foda no que você tá falando. É que nem a gente. Mentira, o Neto tá com o livrinho ali, a Psicologia for Dummies. Na Wikipédia, né? Se você se mexer na página de psicanálise na Wikipédia, fodeu, o Neto morre. Não, já dei print. Essa questão de paralisia do sono, uma vez aconteceu um negócio muito foda. Uma vez eu podia jurar que eu tava acordado, tava aí do meu quarto dava pra você enxergar a sala, o vitro da sala, que aí dava pra rua, né? Acordou pra ver, tava dormindo. Não, cara. Não, eu podia jurar que eu tava levantando da cama, aí tinha, sei lá, tipo um Nazgûl, que voador. Cara, você não tem noção do cagaço que eu fiquei. E eu podia jurar que, assim, ele só levantou o capuz e veio na minha direção. Eu me cobri num cagaço tão forte, mano. Sim, eu tava paralisado, só que a hora que ele veio, eu encontrei força, não sei aonde, e me cobri, sabe? O que ele falou? Ele falou, Shire, Baggins. Meu, mas eu tremia tanto. Eu fiquei num cagaço forte, velho. Eu não tive coragem de me descobrir pelo resto da noite. Eu dormi coberto, acordei suado, mas dormi coberto. Há quanto tempo isso? Ah, cara, eu devia ter uns 11 ou 12 anos, cara. Tem um negócio legal, que até acho até interessante falar aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo, que é, assim, vamos lá, vamos pegar o nosso público, a gente vê filme, seriado, jogos, o cacete aquário. E aí, a gente cria uma relação, olha lá, hein, que eu vou falar, é afetiva, mas não nesse sentido. Afeto, pra psicanálise, assim, de uma forma geral, quer dizer um sentimento forte sobre algo. Aí banalizou-se pra afeto ser coisas amorosas, mas não é, é pra tudo. E em termos de sono e sonho, o afeto não é censurado, galera. Então, por exemplo, se você sonha com um Nazgûl, sei lá, vamos supor que você gostou tanto do filme e aquela imagem daquele Nazgûl. Não, mas porra, mas ele tinha 11 anos, né, cara? É isso que eu ia falar, cara. Eu não tinha noção do que era Senhor dos Anéis, cara. Então, mas aí você viu aquela cena e aquilo, de alguma forma, ficou impactante em você. Você criou uma relação afetiva com aquilo. O Polar, o caso dele não é esse. Ele é um viajante do tempo. Ele viu o filme e voltou. Tá. E fiquei cagado. E aí o que acontece? O cara vai dormir e aquela imagem afetiva ainda tá viva. E o afeto não é censurado pelos filtros do sono, porque você só sonha aquilo que você aguenta, né? Quando você sonha algo que você não aguenta, é que passou pelo filtro. E o que passa pelo filtro é justamente os afetos. E afeto não é censurado. Aí vira pesadelo. Então os pesadelos são os afetos do nosso dia a dia que a gente não tá preparado pra vivenciar em sono. E esse podcast deixou de ser sobrenatural e passou interpretações de sonho pro João Bidu. Patrocinado por editora Alta Astral. Esse lance do sonho, assim, eu não sei, né? Até por parte científica eu sempre ouvi dizer que é meio um processo de desfragmentação do cérebro, né? Não sei se confere aí com o que tu conhece. Tem várias teorias, né, cara? Tem várias teorias. Coisa, a ciência fala outra, e assim, vamos vivendo em harmonia. É só tomar Rivotril, velho, que você não sonha com nada. Você faz uma lobotomia, né? Comprei aqui, ó, 180 tabletezinho de melatonina, 3 mg. Bota embaixo da língua antes de dormir, velho. Você pula todas as fases do sono, vai direto pro sono pesado. É lindo, velho. Você acorda zerado. Eu vi que pode matar depois de um tempo, mas você acorda bem, velho. Quando acorda, você acorda super bem. Você corre o risco de ele não só pular pro lado pesado do sono, né? Mas pular o resto da vida, né? Pular permanentemente, né? Tem um caso, por exemplo, de sobrenatural, que é até famoso, que é do Armstrong, o astronauta, né? Isso aí pode fuçar aí em qualquer lugar que vocês vão achar. Que quando eles estavam passando pela fase Dark Side of the Moon lá, pouco antes deles enxergarem a nave Decepticon lá, a comunicação de rádio é totalmente cancelada, né? Eles não tinham comunicação nenhuma. E o Armstrong conseguiu manter uma comunicação por telepatia com um sensitivo aqui na Terra. E isso a própria NASA já até falou que isso aconteceu. Isso mesmo. E a ciência até hoje fala, beleza, vai falar o quê? Porque tudo aquilo que foi conversado por eles em telepatia realmente fazia parte da missão, né? Da Apollo lá. Então tá aí um caso famoso que a ciência aceita, mas não explica. Mas é um telepata qualquer, assim, nos Estados não, Unidos? Não, foi treinado. Eles estavam treinando. Pra você ver, né? Tá aí os Estados Unidos, que é a coisa mais científica e sabe, pé no chão da vida, eles reconheceram isso, chamaram uma pessoa, treinaram o Armstrong, eles ficaram alguns meses treinando isso, totalmente na época em sigilo, isso veio à tona só depois. Mas hoje. Caralho, os caras botam uma nave na lua, levantam tudo, fazem tudo. Ó, se não der certo, você liga pra mãe de Ná. Conversa com ela, ela anota e passa pra gente. Liquidá. Tu espera o quê? Os caras mandaram os 3 cabras pra lua, velho? E os caras fazendo conta no lápis? Pelo amor de Deus, cara, né? Pode crer, né? Então, mas isso daí até os Estados Unidos pega aqueles médiums pra... O FBI não pega os médiums pra ser, tipo... É, não é oficial, né? Pelo que a gente entende. É, o pessoal do FBI, eles pegam médiums pra fazer uma coisa que chama psicometria. É, você pega uma peça de roupa, uma peça íntima de alguém, e o cara, ao tocar aquela peça, ele pode adivinhar. É o forjador, né? Poderia ter usado tantas palavras que sei o íntima, né? Mas vocês brincam, velho. Mas você imagina, então, esse cara que faz psicometria pegando a roupa de uma puta da Augusta? Nossa, velho. Ou se não, ele conseguiu fazer por telepatia, porque a viagem realmente não existiu porra nenhuma, né? Ele tava num estúdio. É. Que é aquela teoria isso que... Explica muita coisa, né? Então... Telepatia já ponta eletrônico. Não, que isso, era 2 latinhas e barbante cerado, meu amigo. Mas eu tava assistindo aquele programa Super-Humanos de Stan Lee. Pode ver. Tem um cara que ele sonha e ele já é considerado uma pessoa assim super dotada porque ele consegue acordar durante o sonho, né? Acordar no meio do sonho e ele tem sonhos lúcidos, né? Então ele dorme e ele acorda, cara, e anota tudo que ele tá sonhando. E ele tem contatos na CIA, na FBI, em vários outros órgãos de segurança. E ele passa todos esses sonhos pros caras. E os caras conseguiram já prender, tipo, uma série de terroristas, de ataques terroristas, antes deles acontecerem por causa dos sonhos desse cara. Quase uma polícia lá do Tom Cruise, lá do Minority Report, cara. É, não, praticamente. É quase um Juscelino da Luz. Meu Deus do céu. What? Não, existe. Procura aí no Google. O Juscelino da Luz é um cara... É que não é provado, cara, não é comprovado que ele tem treta com os Correios, mas o Juscelino da Luz é um cara que vai, entra num quartinho, aí vem os espíritos, ou seja lá o que for, passa as mensagens para ele, ou nesse quartinho, ou então por sonho, ele redige uma carta, fecha, protocola no Correio e despacha. Então você tem lá a data dos Correios, você tem toda uma série de coisas que prova que o cara tá certo, que não é armação, mas é até... Entrei no site do cara aqui, ele já falou aqui, ó, choque de trens vai vitimar mais de 50 pessoas na Índia, terremoto 7.0 na escala na Indonésia. Não, mas peraí, Véi, choque é foda, de trem véio. Na Índia, mano. Você já viu aqueles PowerPoint corrente? É da a coisa mais normal do mundo, é. Não, eu... não, o site do cara choque tem 100 previsões. Tipo, choque de trem na China mata 1 milhão de pessoas, né, velho? Tudo bem, no mesmo dia vai nascer 2 milhões, então. É. Não, o site do cara já tem 100 previsões só pra 2012. O cara é tenso. Não, mas então, e aí se você procurar, você tem que ele mandou carta sobre o atentado de 11 de setembro, uhum. que ele avisou sobre o tsunami de não sei o que. Então, assim, você tem, mas no que acreditar e o porquê acreditar, entendeu? É, que nem o cara tá falando aqui, no Afeganistão, o atentado, a bomba mata pelo menos 20. Ah, vá! Tá parecendo previsão do tempo, né, cara? Vai morrer 20 hoje no negócio lá. O que acontece todo dia, cara? É que ele fala que vai chover em São Paulo. É, e vai, opa, como é que é? Não choveu, hein, gente? É. Luiz Sussi fez um podcast e falou de sexo. Agora o lance 7, vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o lance dos espíritos de todos eles depois que morrem, todo mundo vira percussionista? Por quê? É porque eles têm que bater porta, bater corrente. É, realmente, cara. Imagina quando o Carlinhos Brown morreu, pelo amor de Deus, velho. Imagina se o avião do Stomp cair, velho. Imagina se o avião do Lodum cai. Bom, Macumba já tá incluído, né? Então, voltando pros casos sobrenaturais, cara, eu me lembro de um, eu era moleque, devia estar na sexta série, sétima série. E eu, né, eu era do grupinho rock and roll e tal, tinha umas menininhas que era que pagava de bruxinha, não sei o que, tal, não. Aí uma vez a gente foi na casa de uma avó, uma prima minha. E ela, sei lá, a Bauru tem o quê? 300 anos? A casa devia ter uns 200. E a véia também. Aí... Patrimônio histórico de Bauru, a velha. Informação importante, a véia tem de idade da casa, né, cara? Antes do Bauruzinho ser uma estátua, ela ficava fantasiada na porta da entrada. Na verdade, a casa construíram em volta dela. Aí, antes do Bauru virar lanche, ela já era cozinheira. E a gente tava numa das salas da casa dela fazendo a famosa brincadeira do compasso, né? Aí tava eu e duas primas minhas e o cachorrinho que ela tinha. É, aí que tá o problema, o cachorrinho. Uma das suas primas é aquela da foto lá? É, Tá bom, Paulo, continua a história. Sobrenatural mesmo. Aí a gente começou a conversar, né? E falar, e chamar os espíritos e tal. E aparentemente apareceu um. E começou a conversar, pergunta simples também, sim ou não. Algumas palavras mais simples e tal. E o cachorro, cara, a gente tava fechado, tinha uma porta de vidro na sala. O cachorro começou a ficar olhando pra porta, cara, com o pescoço, com os pelos do pescoço arrepiado. Eu achei que era cu na mão, né? Cucu na pata, no caso, né? Na mão tava eu, a hora que eu vi o cachorro assim, né? Aí o cara falando e não sei o quê. Aí tem aquela pergunta assim, você é espírito de luz, de sombra e tal? Aí o cara escreveu de sombra. Eu falei, vixe, mano. Começou a falar e tal. E o cara, aí a gente perguntou, você tá aqui perto da gente? Ele falou, tô, onde você tá? Na porta. Eu falei, nossa, velho. Aí a gente falou assim, olha, por favor, né, aí de repente todo mundo começou a cagar nas calças. Ele falou, por favor, saia. Ele falou, tá bom. A hora que ele saiu, cara, o cachorro começou a latir pra porta, no, sabe, uma puta, cara, parecia que como se não houvesse amanhã. E ele ficou latindo, cara, uns 3 minutos pra porta, assim, sem parar, cara. É, porque a gente sempre ouviu isso, né, de que os animais têm essa percepção que os humanos não têm, pelo menos a maioria, né. Tá aí o Constantine pra não falar com outra coisa, né? Ah, sim. É verdade. Com o gato, não é? É. Percepção extrasensorial. E porque tava tudo na brincadeira, tudo engraçado, até a hora que eu vi o cachorrinho, velho. Porque o cachorro, ele tava deitado, sabe? Tipo, deitadão, dormindo, assim. Era um chihuahua e o cara tava latindo que nem um fila, né? Tava possuído. Possuído, cara. Eu falei, puta, aí nunca mais também, né, cara? A hora que o cachorro começou a latir, a velhinha, Satanás! Satanás! O número da casa era 71 ou não? Não. Ô, cara, mas uma vez aconteceu um... Aí a véia virou e falou, Satanás, é você? Eu, Satanás, não, mano, tô quieto aqui. Não, esses lances que eu falo de percussão e sacanagem, né? Acho que a maioria já sabe, mas a minha sogra morreu de câncer, né? Em 2002. E em 2001, quando ela tava todo mundo, né, buscando qualquer saída para ver o que acontecia. Tiveram a ideia de ir de levar a minha sogra pra Marília, onde tinha uns parentes dela lá. E tinha essa mulher que era, sei lá, curandeira, barra mãe de santo, barra qualquer coisa espiritual. E a minha esposa não podia ir, que ela ia trabalhar. Eu tinha acabado de mudar pra Jaú, tava desempregado. Ela falou, vai com meu pai, né? Eu falei, beleza, vamos. Aí foi a minha sogra na frente, na caminhonete com os parentes, e eu fui atrás com meu sogro. E eu tava meio por fora, o que tava acontecendo, né? E eu sempre fui muito cético, né? Falei, nem tava dando muita bola, né? Falei, vamos lá, durmo, vou num dia, volto no outro. Eu sei que aí chegou lá, aí colocaram a minha sogra num quarto, aí essa mulher começou a fazer uma infusão lá, um chá e tal, pra ela tomar. E ela, isso demorou um dia pra fazer esse chá. Eu fui no domingo, aí esse chá ficou pronto na segunda, tava tomando na segunda noite, e disse que a minha sogra capotou. Eu não vi minha sogra. Daí eu tava. E eu tava dormindo na sala, cara. E entre a sala e o quarto onde ela tava, tinha um corredor, assim, muito sinistro, sabe? À noite ele era assustador. Então eu fui tomar uma água e tal. A hora que eu deixei o copo nos corredores, tô passando pela sala de jantar, que também tá nesse corredor. Cara, de repente, dá pra ver, assim, a porta do quarto onde a minha sogra tava aberta, né? Mas a janela bateu com uma força. Mas não era aquela coisa de vento, era como se tivesse alguém tentando esmurrar pra entrar, sabe? Velho, eu travei tão forte, eu demorei 3 dias pra voltar a cagar. Nossa, e olha que você caga bem, hein, velho. Ah, daqui a pouco, ó, meia-noite 45 e 50 é a hora do polar, pra quem não sabe. Então, você imagina, cara, eu travei, velho. Eu travei forte mesmo. Aí eu peguei, me cobri também, só fui acordar no outro dia. Ah, se eu fosse você, cara, eu tinha soltado, cara. Isso combate fogo com fogo, sabe? Pode crer. Oh, mas foi um sinistro, assim. Aí no outro dia, essa mulher tava na cozinha, né? Tava tomando café e tal. E eu falei, minha sogra, ah, tá morrendo, tá dormindo, né? E disse que era natural, que ela tinha que dormir bastante. Aí eu peguei e contei pra ela, assim. Eu sei que você vai falar que é meio maluquice. Eu peguei e contei o que aconteceu. Ela falou, não, é muito natural. Na verdade, eram os espíritos mesmo que estavam querendo fazer mal pra sua sogra e tal. E eu acordei, cara, com uma dor no ombro, inimaginável. Não, parecia que eu tava carregando 50 quilos a mais. Na verdade, eu estava carregando o peso que eu tenho hoje. Só que não nos ombros, né? É que não é. É, hoje tá pendurado, né? E ela falou, realmente, cara, você tá tenso. E começou a falar o que eu tinha, e começou a fazer massagem. E, meu, do nada, ela começou a falar umas coisas muito estranhas e sumiu esse peso, sabe? E quem me conhece sabe que eu sou um cara cético, né? E eu, meu, acabei, que isso até hoje tá na minha cabeça, sabe? Um ano depois, minha sogra faleceu, e depois eu fiquei sabendo de coisas assim, do tipo, quando ela foi lá e disse que essa mulher foi na casa da minha sogra e desenterrou um trabalho que tinham feito pra minha sogra morrer. E a avó da minha esposa jura que viu esse trabalho. E diz que a mulher contou que viu um bonequinho andando pela casa. Aí já voltamos para o velho e bom clássico do boneco, do Fofão e da Xuxa. Lembra disso? Que tinha uma Cara, mas eu sei que esse boneco me deixou meio tenso, porque eu dormia no chão na casa da minha namorada, né? Da minha esposa. É. Eu falei, meu, esse bicho já deve ter roçado a faca em mim várias vezes já, cara. O Chuck lá, velho. Ó, eu tô entrando em modo default aqui, tô entrando embaixo das cobertas, porque eu acho que o assunto tá ficando sem graça e desnecessário, tá? Pés pra cima da cama. Pés pra cima, usa tudo travado. Aqui, ó, tudo embaixo do edredom, beleza. Pronto, como um belo homem deve se portar quando está com medo. Você já tomou aquele Mosec? Mas, cara, é uma coisa que o Polar falou, por exemplo, ele diz que ele é meio incrédulo e tal, e eu também sou, entendeu? Não vou falar que o que aconteceu com ele não é verdade e tal, mas o problema, assim, por mais que o cara seja incrédulo, ele não deixa de ser sugestionável, entendeu? Você falou tudo agora. Entendeu? Esse que é o grande problema, e tipo, uma das coisas que eu desaprovo total nesses casos, por exemplo, é aquela galera que faz hipnose regressiva, sabe, pra tudo, pra, acho que eu tenho alguma coisa errada em mim, aí o cara faz hipnose regressiva, ele acha que tem uma bruxa fodendo ele acha que foi abduzido por ET e não sei o quê. Quando você tá à mercê simplesmente do cara que te hipnotiza, e ele fala, pô, onde você tá? Eu tô na sala. Você tá sozinho? Pronto. Ele já tá dando a sugestão pro cara procurar alguém na sala que ele tá se encontrando no momento que ele tá out lá, né? Então, quer dizer, eu acho que tem esse problema também, né, cara? Eu acredito em hipnose e tal. Aí, só que eu tenho essas hipnoses que são de cunho mais sobrenatural, né? E eu acho engraçado que toda vez que a pessoa quer ver uma vida passada dela, ela sempre é um... É incrível a quantidade de Cleópatras que existiu no passado, né? Cleópatras e Júlio César. Né? Ninguém cara, nunca foi o peãozinho que coletava mijo no salão de festa dos caras. Todo mundo era Cleópatra ou imperador. Todos. Impressionante. Ou camponês na Idade Média, né? Que também é... Isso aí tem de balde. Você não digo que eu acredito, não digo que eu não acredito. Mas a minha mãe, ela frequenta centros espíritas, né? É médium e tal. E essas coisas e tal, né? E em casa sempre teve essas... Né? Nunca vi, mas sempre se falam. Diz essas manifestações espirituais e tal. E uma vez, cara, um vizinho meu... Gostava muito do vizinho, só que ele morreu, acho que de hepatite. Alguma coisa assim. E eu fiquei muito triste que eu não consegui dar tchau pra ele, né, cara? Porque ele é meu vizinho, a gente se via sempre e tal. Ele morreu. E eu fiquei meio assim, né, chateado e tal, mas não falei nada pra ninguém, cara. De repente, um dia eu tava em casa, aí meu pai me chamou, eu tava no meu quarto, meu pai me chamou e falou assim, vem aqui que é sua mãe quer falar com você. Falei, tá bom. Fui lá, cara, minha mãe, né, na teoria não era a minha mãe, era alguém. Aí chegou, começou a falar comigo e falou, ó, senta aí. Eu sentei e tal, aí ele falou assim, olha, eu vim conversar com seu pai, vim conversar aqui e tal, mas eu quero falar uma coisa pra você, não precisa ficar chateado não. Eu, chateado com o quê? Eu, não, com o seu Antônio, né, que é o nome do meu vizinho. Falou, seu Antônio, não fica chateado com ele não, ele tá bem. Eu falei, vixe, mano, meu Deus do céu. Pam, pam. Seu Antônio tá bem, agora quem tá travado sou eu, mano. Ele falou, tá bem, quem não tá bem sou eu, né, velho? Aí ele falou, não, ele tá bem, e não precisa ficar triste que você não deu tchau pra ele não, porque ele sabe que você gostava muito dele. Falei, tá bom então. Aí eu voltei pro meu quarto, meu irmão... Meu irmão me abraça, né? Nossa senhora, velho. Mas aproveitando que vocês emendaram antes na história dos bonequinhos aí amaldiçoados e tal, cara, eu acredito que até contei por cima uma vez em um outro episódio do Nerd Drops essa história. E tipo, a minha mãe, ela é testemunha de Jeová, né? Testemunha mesmo? Tava lá, viu? O pessoal sempre brinca com essa mesma piada, velho. Eu, quando era criança, eu curtia demais aqueles desenhos dos Smurfs lá dos anos 80, velho. Passava, sei lá, acho que na Xuxa e tal. Eu assistia todo dia, velho. E teve um dia, cara, que minha mãe voltou branca, porque é lá da... No caso, não é a igreja que eles vão, né? Eles chamam Salão do Reino e tal. E minha mãe voltou do salão e ela ouviu uma história, velho, que ela ficou, meu, abismada. Eu até então não era fanático, eu só assistia o desenho e pra mim tava de bom tamanho. Não tinha boneco, não tinha, sabe, nenhum desses acessórios pra criança que colocava no quarto e tal. Que desenho que é mesmo que você tá falando? Os Smurfs. Ah, sim. Aí, ela veio contar uma história e essa história até eu fui pesquisar hoje pra esse cast, pra ver se tem algum fundamento mesmo. E eu escutei alguns relatos, nenhum site em português, né? Tudo fórum, a maioria. E geralmente eles perguntam, pô, por que as testemunhas de Jeová têm tanto medo dos Smurfs? Tinha até uma pergunta dessa. Caramba, tem, né? Bom, então, o caso dos Smurfs que eu conheço aqui, meu, fez um sucesso absoluto nos anos 80. Começou, acho que com um belga, né? Que o nome artístico dele é Bale, não sei o quê. Bale, né? O nome dele, na verdade, não, é... Não, Bale, Bale, não é isso? É isso. Na verdade, é o nome artístico dele, ele é o... O Pierre não sei o quê. Bom, ele é belga. Bom, enfim, esse desenho fez um sucesso tão absoluto, assim, nos anos 80, cara, que existia, cara, N coisas pra você comprar pra sua criança, né, sobre Smurfs. Tinha pelúcia, tinha papel de parede, que fazia parte do, no caso, do enxoval aí, do quarto da criança. A criança tinha as pelúcias, né, tinha a cortina, se não bastasse, tinha o desenho na televisão. Essa criança chegou uma vez e falou pra mãe, os Smurfs saiu do papel, o bichinho de pelúcia começou a andar e ele começou a falar comigo. A mãe, obviamente, né, todo adulto desconsidera, cara, pelo menos a maioria, né, anos 80 ainda, que se foda, tá de frescura, né. Pegou o ácido da mamãe. E a noite seguinte se repetiu, o moleque foi avisar, olha, o bichinho tá falando comigo lá, o Smurf tá falando comigo e não sei o que, tá. Tranquilo. Aí, o moleque, cara, ele começou, ó, ontem o Smurf me bateu. Ele gritou comigo e me bateu. Tá. Começou assim. Nessa daí, e teve uma vez que até a mãe começou a estranhar, né, porque a frequência das reclamações do moleque começou a ser tanta, né, e ela começou a se preocupar. E segundo, sei lá, pesquisas dela, né, na época não existia internet nem nada, imagino que ela foi numa biblioteca pesquisar e não sei o quê. E acho que em idiomas como francês e alemão, né, algumas derivações da palavra demônio são justamente os Smurfs, né, que até então ela conseguiu a tradução como sendo demônios da floresta. Olha aí, Gargamel é maconheiro? Sei lá, cara, pra mim, se for o caso, Gargamel era o herói aqui, então. E nesse caso aí ela falou, tô decidida, amanhã eu vou arrancar tudo quanto é coisa dos Smurfs do quarto do moleque. Pois amanheceu o dia e a história que eu fiquei sabendo, pelo menos, é que o moleque amanheceu enforcado na cortina. Nossa, velho. Pra mim era o terror, cara. Porra, cara, é uma história que... Eu vou te falar, por mais que a criança gostasse dos Smurfs, cara, ela ia ficar assustada, cara, com essa história. Ó, tem um exemplo bem legal aí, nessa história, tem um exemplo bem legal aí de como um profissional agiria, tá? Até a parte do morrer enforcado é alucinação. Se realmente isso aconteceu da criança acordar enforcada, um psicólogo ou qualquer outro profissional vai falar, alguém matou essa criança. Alguém entendeu? Matou ou ele mesmo, né? Fez... ou ele mesmo, alguma coisa assim. Mas vai até ali como profissional. Uhum. Até ali a gente trata como alucinação, esquizofrênico, qualquer coisa assim. Passou dali, teve um óbito de uma forma inexplicada, tipo, tava sozinho, ninguém entrou na casa, ninguém arrombou, ele se matou, whatever. Bom, aí já não dá, entendeu? Aí a gente estuda outra coisa, passa a bola pro Padre Quevedo. Mas você sabe que, assim, apesar dessa história que o Oliver contou ser uma lenda urbana e tal, é bastante interessante, assim, que frisar que além de cachorro, é muito comum relatos com crianças, né? Sim, sim. Uma você coisa muito que... interessante, porque, assim, recentemente meu tio faleceu, né? Ele é marido da minha tia, meu pai de pai, e... Ele teve um infarto fulminante, morreu. Ou, fala. Tá me incomodando demais essa conversa. Eu vou ir dormir. Segura o toba na cadeira aí. Não, sério. Ô, Sussi, não vá para a luz, Sussi. Fica no escuro que é muito mais gostoso. Tá aí um exemplo de suscetível, né? É Sussi de suscetível. Isso aí não sou eu que tô falando, isso aí foi o que me contaram, né? Tá, tá. Aí no dia que ele, assim, ele morreu de madrugada, tal, acho que é umas 2 horas da manhã, e enrolou, né? Que é um velório, enterro ia ser às 4, a gente conseguiu chegar só às 3, e ele, a minha prima, né, filha do meu tio, tem uma menina de, acho que ela tá com 2 anos. Isso a gente só foi ficar sabendo agora, que ela tava brincando no jardim, e tava o tio dela olhando. De repente, disse que essa menina começou a olhar pra um canto, que ela, onde ela sempre brincava com o avô dela, começou a falar, vovô Paulo, oi, vovô Paulo, e vovô Paulo, vovô Paulo. Aí na hora que, o rapaz entendeu o que tá acontecendo, diz que ele juntou nessa menina com uma força e saiu correndo. E eu achei impressionante, né? Porque além disso, teve outro relato, né? Que eles estavam... Esse tio meu tinha uma casa em Bertioga, lá em Guaratuba. Diz que de repente, cara, depois que ele morreu, do nada o celular que era dele começou a tocar, cara. E foram olhar, tava lá, número desconhecido. E tocava e desligou. Aí começou de novo, tocava e ninguém tinha coragem de atender. E olha que acabou, assim que parou de tocar, disse que caiu um raio no poste. Foi uma coisa assim, impressionante. Aí o celular não tocou mais. Ave Maria, velho. Tá aí, né? Isso me lembrou uma história engraçada, mais ou menos, sobrenatural. Uma vizinha minha, era uma velhinha muito gente boa, cara. Só que ela teve Alzheimer, tá ligado? E, meu, ela tava já beirando os 90 anos, tá ligado? Aí ela foi... Tava aí um camarada sentado no portão da frente. Aí ela veio até a gente e falou, olha, eu posso ligar da sua casa, que meu telefone tá com problema? Eu falei, pô, à vontade, dona Anitta, a casa é sua. Ah, tá, porque eu vou ligar pra minha mãe. Aí meu camarada, porra, essa ligação vai ser grande. Ai, cara, né, porra, carteiro urbano pro céu, né? É só pra contar piadinha pra, né? Amenizar o ambiente. Porque o fiofó do Sussi já tá beliscando a cama já, né, cara? Engoliu o lençol, né, velho? mas uma coisa que é legal também, só pra dar mais um embasamento, talvez, assim, pras pessoas, só pra gente ter um pouco mais de pé no chão sobre tudo isso, falando sobre o fato da pessoa ser suscetível, né? Como funciona, basicamente, o cérebro? Então, o cérebro funciona por imagens. Então, se eu consigo projetar em você uma imagem, meio Inception mesmo, aqui, o teu cérebro vai formar a imagem. Então, por exemplo, se eu chegar pra vocês agora e falar assim, cadeira, plim, apareceu uma cadeira. Não apareceu a palavra cadeira, ou uma forma abstrata cadeira. Aparece a cadeira. Então, o cérebro funciona por imagens. Se você projeta uma imagem e você, de certa forma, seja por crença, por ciência ou qualquer coisa, não bota dúvidas de que aquela imagem vai se realizar, o seu cérebro, através do seu corpo, trabalha para que aquilo aconteça. Essa é a básica, essa é a fórmula básica para você fazer pessoas ficarem com medo, para você fazer pessoas acreditarem em alucinações, em visões, etc. Por isso que esses caras, chefes de seitas religiosas, hipnóticos, etc., eles sabem a técnica exata de colocar a imagem em você, e se você for suscetível, você vai executar. Então, macumba, trabalho, todas essas coisas são imagens cerebrais que a pessoa acredita e o corpo realiza. Principalmente porque a pessoa que está indo buscar isso, ela está com essa necessidade que aconteça uma coisa diferente na vida dela, né? Exatamente, exato. Muitas delas chegam lá na necessidade de ver algo acontecer, seja, não sabe dizer se para bem ou para mal, mas alguma coisa tem que acontecer, porque a vida deles não está num status que agrade, né? É, mas beleza, falou super bonito, tudo mais. Como eu faço para tirar agora isso? É, então. Você atende meu convênio? Não. Preciso de guia médico. Sandra, você atende online? Tem uma hora pra você. Só pra ilustrar um caso, eu tive uma paciente criança, ela tinha 7 anos, com diagnóstico de psicótica, tá? Psicose, assim, no caso, era mais um perfil de personalidade psicótica, então não é bem uma doença. E ela, toda vez que ela sentia falta do pai, por exemplo, dizia a criança que ela via imagens, no caso ela chamava de monstros, né? E isso levava ela a ter um ataque epilético. E o ataque realmente acontecia. Aí leva em psiquiatra, leva num monte de lugar, até que no processo de psicoterapia a gente descobriu, fazendo exames com neurologia, que ela desenvolveu um foco cerebral, cara. Ela desenvolveu esse foco cerebral como se fosse um buraco na tomografia, assim, é uma falta de neurônio, vai. E aquilo gerava os processos epiléticos. Por quê? Um vácuo? Imagina uma foto onde tem um buraco na foto. Não é que aquele buraco existe. É que naquele lugar, vamos dizer assim, as conexões sinápticas não estavam acontecendo de uma forma boa o suficiente e aquilo não estava funcionando direito. E isso gera o que a gente chama de foco cerebral. Achou um terreno baldio no cérebro. É, tipo, faz de conta que morreu os neurônios ali, mas não é bem isso. E isso gerava epilepsia na menina. E tudo isso era causado porque ela sentia saudade do pai, e os pais são divorciados. E a única forma que ela tinha para juntar o pai e a mãe de novo era tendo um ataque epilético, com a desculpa de enxergar vultos monstruosos no quarto dela. Assim, todo mundo acredita na criança, e até em fenômenos paranormal. E quando ela acordava no hospital, quem tava com ela no quarto? O pai e a mãe. Então aí a gente tem um exemplo claro da psicopatia da criança, no caso, da pessoa, com um embasamento sobrenatural, chegar ao ponto dela conseguir o que ela quer, a imagem de uma família junta de novo. Olha que loucura. O pessoal costuma dizer, né, que tudo paranormal, toda essa existência mística, e até mesmo a existência de Jesus, nada foi do que pessoas que conseguem controlar mais do que a capacidade habitual do cérebro, que todo mundo tem lá. Eu não sei nem se realmente são aqueles 10% que era falar. A teoria então, é que a gente usa só 10%, não é isso? Então, aí diz que essa teoria já caiu, né, cara? É. Bom, de qualquer maneira, se isso realmente for verdade, cara, então você consegue explicar, porque ia cair nisso que você disse. Se a menina criou esse buraco no cérebro aí, vamos chamar assim, que eu não sei o nome técnico dele, por um desejo, uma vontade, cara. Você mesmo disse, o corpo, ele tá suscetível a isso. Então você começa a ver coisas e só Deus sabe lá, só Deus sabe quando a ciência vai poder explicar que, porra, aquela estante balançando e voando tudo, nada mais é que o seu medo descontrolado de um jeito que tá fazendo aquilo, entendeu? Então você diz que a pessoa tá projetando isso pro físico? Não, muitas vezes vezes a pessoa pode ela mesma jogar o tal do livro no chão e o imaginário dela criar uma realidade alternativa de que o livro voou sozinho. Isso a gente chama de, por exemplo, de alucinação. E não, a pessoa jura de pé junto que aquilo aconteceu, por exemplo. Não, mas eu tava dizendo no sentido de telecinese mesmo, cara. Ah, tá. Aí a gente entra no campo do paranormal, né? Aí... Exatamente. É, por quê? Porque é como eu disse no começo, a ciência não consegue explicar isso. Então é o paranormal. O grande problema é que pra ficar provado na ciência, a experiência tem que poder ser repetida. E o que acontece na maioria desses fenômenos, assim, chamados, é que acontece uma vez, eles não conseguem recriar a situação mais uma vez. Então o que acontece? Criou uma vez. Não tá dizendo que os caras são charlatões nem nada disso. Só que eles não conseguem controlar o ambiente de uma maneira que eles possam fazer com que esse fenômeno ocorra toda vez que for desejado que ele ocorra, entendeu? Tem o caso do ectoplasma, não sei se já ouviram falar, fora o caso fantasmas, né? Que parece que era um russo lá, não lembro agora, não vou saber nome certinho, que me pegou de surpresa, mas que existe um caso que foi estudado em que o cara criava ectoplasma a partir do corpo dele e isso foram feito várias e várias vezes. Ele criava uma forma humana do lado dele e isso tudo é controlado no laboratório mesmo, fazendo pesquisa científica. Que o cara, isso não é aquele negócio que chamavam de dupla, coisa assim? É, agora eu não sei, cara. Mas eu sei que sim, tipo, tinha balanço, o cara perdia peso, o ectoplasma surgia, era possível tocar, foi colhido a amostra. Enfim, eu lembro que foi citado isso lá na faculdade. Porque é importante a gente colocar também uma coisa: psicólogo não entende porra nenhuma de paranormalidade, viu, gente? A gente estuda na faculdade alguma coisinha, só pra gente saber onde é que é o nosso limite. Ó, gente, chegou aqui, vocês não fazem mais nada, viu, que não é ciência. Posso? Então, assim, agora, eu não acreditaria nesse caso que você contou até a hora que você falou russo. aí botou toda a credibilidade que tava faltando na história, entendeu? Então, e vocês conhecem algum... Ah, obviamente que conhecem, mas tem aí na ponta da língua algum caso famoso sobre o sobrenatural? Ó, tem um que há pouco tempo atrás relacionado a OVNI. Agora eu não sei se OVNI tá relacionado com o sobrenatural, né? Sei lá. Que boa foi. Noite. Não, sério. Eu não vou dormir. Vocês não estão entendendo, eu não consigo dormir depois. Que é o caso também lá na Rússia. Alguma coisa assim aconteceu. Acho que vocês devem ter visto foto disso. Ah, o céu grandão assim nas nuvens. E disseram que aquilo era um calor do sol que projetou um anel nas nuvens, etc, tal, né? Sei, esses tempos atrás teve até uma explosão nuclear nas nuvens, né? Puta, vocês viram? Ah, agora que eu lembrei, desculpa, vou ter que cortar, mas vou ter que falar. Que é, semana passada, retrasada, alguma coisa assim, a NASA divulgou uma imagem de uma esfera negra no sol, ligada, tipo, como se fosse um cordão umbilical no sol. Nossa, saiu. Como se estivesse sugando o calor do sol, e é uma esfera mesmo. E a NASA divulgou isso, tem no YouTube, galera. Tem no YouTube. Na boa, velho. Eu sou muito mais não cético do que cético, sabe? E eu acredito muito nessas coisas. A resposta que eu sempre dou, cara, é que eu não duvido. É, porque eu não duvido. Se até onde a gente sabe o universo é infinito... O cálculo é simples, tá? Vamos fazer um cálculo bem rápido, matemático. Existem muitas galáxias parecidas com a Via Láctea só no setor onde os nossos satélites conseguem observar, que não é grande. É uma pequena parte do universo. Só nessa pequena parte existem, já comprovados, mais de 5.000 galáxias com sóis parecidos com o nosso. Não é possível que não tenha um planeta em condições parecidas com a nossa, que não tenha pelo menos um protozoário lá vivo, cara. Cara, eu tenho um caso clássico, hein, famoso. A menininha no corredor do hospital. Olhou mais de 10 segundos, morreu. Não compartilhou, morreu. Se não morrer, morreu. Morre até quem nunca morreu antes, meu amigo. Então, esse caso aí, a menina aí se chama, teoricamente, se for ela mesma, né? É a Catherine Malin, né? Um caso que aconteceu na Indonésia. E todas as bizarrices acontecidas aí aconteceu entre o ano 46 e 48 numa cidade que chama Santen, né? Inclusive foi no hospital infantil de Santen que, teoricamente, essa foto foi tirada, então, pelo fotógrafo alemão Kurt Hantz. O que aconteceu no caso aí é que este fotógrafo, ele diz que ele, pelo menos o que se dizia, né? Que ele começou a ver uma sombra, uma imagem, né? Que ele tava vendo pela câmera, e ele não conseguia eliminar essa sombra. Por onde ele focava, tava essa sombra, limpou o equipamento e tal. E, cara, e a sombra continuou lá. Então, aí ele começou a escutar, cara, acho que ruídos de um quarto, que é alguém batendo na porta, e entra o espírito percussionista, que o Polar já falou, né? E que, segundo dizem, né, ele interpretou como se fosse alguém, sabe, pedindo socorro, alguém em apuros mesmo. Aí, Gustavo, o filho da puta do espírito, falar socorro. Não, ele tem que começar a fazer... Caralho, velho! Todo espírito é brasileiro agora. Do mesmo jeito que todo alienígena é americano, né? É verdade. E nessa, segundo, né, reza a lenda que quando ele abriu a porta, uma coisa não detectável passou por ele, perfurou o coração dele. E isso acabou matando ele, teoricamente, né? Foi exatamente isso que foi passado. Mas aí que tá, a história, ela termina aí, né? Que foi a tal da foto, né? Que o pessoal tanto fala. Essa história começa em 1946, né, com uma família que praticamente vivia à beira da miséria, né, que era a família Malen, que era pela mãe que chamava Enila, o pai que era Seron, e a menina em questão que se chamava Catherine. Eles deviam ser bem malas, essa família. Cara, diz que, por mais que era um acidente que envolvia uma carroça, que tirou a vida do pai da menina, e segundo a menina, era muito apegada ao pai e tal, foi outra questão aqui que o próprio Neto conversou aqui, e antes do pai ir viajar pra vender as coisas, que eles estavam vendendo tudo, cara, eles estavam na pior, né, e nessa menina pediu uma boneca, porque tava chegando o aniversário dela e tal, né. E nessa daí, na volta, o tal do Seron Malen aí, ele tava voltando, disse que caiu um trovão nas redondezas, o cavalo assustou e, cara, ele puxou a carroça que ele tava de um jeito animal, e pelo que eu entendi, ele tava carregando alguma coisa inflamável na carroça. E o cavalo deu um tranco animal no negócio. Então, e disse que assim, uma simples acidente de carroça acabou virando uma cena de Michael Bay, né? Olha. No qual ele morreu, meu, morreu queimado, se eu não me engano, acho que essa foi a história dele. Né? Bom, aqui diz que foi uma morte, cara, agonizante, cara, gritava pra caramba, morreu queimado, tu imagina, né, cara? E nessa hora, cara, tudo mudou na vida da tal da Catherine Malin, né? Da criança, não só da criança, como da mãe também. Diz que ela se fechou, cara, ela começou a vestir só roupas escuras, não saía mais de casa, era estranha, não falava com ninguém e tal. E assim, pra resumir bem, né, teve um caso da prima dela, brincou com a boneca, ela sempre, a mãe dela observava que ela não desgrudava da tal da boneca, né, e que ela conversava com a boneca e tal. E essa prima dela, teve uma vez que ela pegou a boneca e começou a brincar com a boneca, cara. E simplesmente chegou a garotinha Catherine e viu isso. Ela tomou a boneca da mão da prima e falou que ela ia se arrepender. E teve uma vez, cara, que... Aí diz que teve uma vez que a prima voltou na casa dela. As duas ficaram trancadas, brincando. Teoricamente, a mãe achava que tava brincando no quarto. Ela viu que tava muito quieta, ela foi ver. Aconteceu alguma coisa com a prima dela, que acabou matando a menina, e diz que tinha um buraco no lugar do coração, cara. E isso voltou a se repetir com o cachorro deles, e até que a mãe decidiu, não, tem alguma coisa errada com a minha filha, vou internar. Vou eu matar essa filha da puta. Todo mundo tava se afastando deles, cara, porque a merda era geral, cara. E numa dessas visitas que a mãe foi fazer pra ela pro hospital... Ela foi lá, porque a menina tava insuportavelmente descontrolada, pedindo a boneca. A boneca já foi, sei lá, eles começaram a queimar, mas o desespero da menina era tanto que eles evitaram de queimar a boneca e tal. E a mãe foi devolver a boneca pra filha no hospital. Nessa daí o médico achou que a visita tava se estendendo demais. A mãe apareceu morta do mesmo jeito que o cachorro e que a prima. E aí acontece outra história também, que é o incêndio do hospital. O hospital pega fogo, várias pessoas morrem, inclusive a Catherine, né? Depois de 2 anos, né, teve o caso aí do alemão fotógrafo, que logo depois da reforma do hospital, né, pelo incêndio, ele morreu justamente da mesma maneira quando ele abriu a porta depois da batucada que ele ouviu lá, cara. Então essa é toda a história que tem por trás dessa simples foto, que pode ser Photoshop ou tal, mas existe uma lenda, cara, se você vê na internet, cara, só existe uma versão dessa lenda, cara, porque o primeiro cara fez e todo mundo deu Ctrl-C, Ctrl-V, cara, ninguém mudou uma letra. Virou de verdade, né? Porque é sinistra essa história, porque já começa com aquilo que o Guizão falou, né? Apesar da gente saber que é uma lenda urbana e tudo mais, A primeira vez, quando você é adolescente, você, a sua cabeça ainda tá aberta, né, cara? É, mas e você vê aquela história que você não pode ver por mais de 10, 15 segundos, aí, uma vez, né, adolescente, pimpão, falando, vou ficar aqui o tempo que eu quiser, porque eu aguento essa porra. Uhum. Eu vi essa merda e fiquei lá. Eu tava lá olhando e tal, meu, era sem brincadeira, eu olhei no relógio do computador, era 00:30, meu, mas um estrondo na porta, porque assim, era uma porta aqui da corredor, e tinha uma outra porta que ela servia como, que ela dava pra uma claraboia que tinha em casa. Cara, mas essa porta de vidro, mas deu uma pancada. Mas era como se alguém tivesse murrado mesmo a porta. Eu assustei, cara. Falei, ah, beleza, não foi nada. Uma outra vez, cara, eu tava vendo essa mesma foto, tipo assim, um ano depois. Cara, eu senti como se eu tivesse tomado um tapa na cabeça. É, porque o lance dessa foto é velha, né, cara? Tá desde o começo dos anos 90, se não me engano. Desde que começou a internet, né, cara? Desde o Geocities, velho. Isso já é uma coisa meio moderna. Quem nunca já ouviu aqui falar da história da loira do banheiro, a mulher de branco e etc e tal, velho? A mulher de branco, todo mundo já conhece alguém do interior que já tem uma história dessa. Calma, eu não acabei aí. A gente tá falando da mulher de preto ainda, peraí. E eu tomei assim, como se sentindo, tomei um tapa na cabeça, virei pra trás e não vi nada. Olhei pra frente, meu, uma barata gigante no monitor. Puta susto, né, que não tava esperando. É, mas até aí, beleza, matei a barata, tá tudo certo. Comprou outro computador, né? Beleza. Pô, foi mais ou menos isso, porque foi um susto muito grande. Eu senti um tapa muito forte na nuca. Eu olho pra trás, nada. Eu olho pra frente, tô de cara com a barata, né? Isso sim, que jogar pouco. E imagine uma barata grande, cara. Era uma barata grande mesmo. Barata um rato, tinha um rato. Era do tamanho de um chinelo, coisa de louco. Passava a coleira. Não, o tapa é até explicável, né? Porque a barata, ela voa com a graça de um livro sendo jogado pro ar ainda, né? Você já... Mas esse ainda não foi o pior, cara. Teve uma noite que eu sonhei, cara. Eu sinto que foi a noite inteira, eu fiquei preso naquele corredor da foto, só que no lugar da boneca, cara, essa menina tinha um machado. Olha o afeto. Aí, mais estiloso. É, lógico, porque você associa com games, com quadrinhos. Com caralho, foi um afeto da porra, amei aquilo. Essa bicha tentou me matar de tudo quanto foi jeito. E sabe o que era você correr pro canto e é tipo, ela tá do outro lado, de repente ela apareceu do teu pra tentar dar uma machadada. Meu Deus do céu, cara, que noite dos infernos. E eu sempre fui assim, né? Eu sempre tive a facilidade de, quando a merda tá muito grande no meu sonho, eu sempre consegui acordar. Afinal, isso aqui é um sonho e tô parando com essa porra agora. É, aqui, ó. Só que, meu, dessa vez eu não consegui não, cara. Me fudi foda mesmo. Sabe que você falou um negócio que me lembrou? Por exemplo, quando que eu fico com medo de um filme? Quando ele fica mais próximo do real, por exemplo. Pra mim, os dois filmes mais apavorantes, na minha opinião, assim, que eu assisti e falei, deu cagaço, foi o Bruxa de Blair 1, que aquele filme eu lembro que eu fiquei mais uns 2 anos sem acampar depois que eu vi aquilo. Então, e tem o Atividade Paranormal, né, cara? Atividade Paranormal é um filme que me deu um puta de um cagaço, apesar de saber que tudo era fake, mas... Puta, aquela cena final, nossa, cara, eu juro que eu confesso que eu assisti o filme de dia, com as janelas abertas. Não, é, realmente, o problema da Atividade Paranormal, cara, é que você assiste... É tão chato, mas tão chato. É uma... O próprio filme, você avança sozinho pra chegar na parte legal. E não é só isso. E avançando, e aquele avanço deles, cara... É tenso, cara. Não, não, tudo bem que seja tenso, cara, mas até acontecer alguma coisa, sabe? Até o espírito ficar fudido, cara. Tipo, eu acho até mais sinistro, eu não vi o 3 ainda. Eu tô aqui pra ver. Mas o 2, cara, o do bebezinho, cara... É muito foda. Puta que pariu, velho. Mas sabe o que é? Pega, é aquilo que eu falei, de o mais próximo da realidade possível, né? É, por que é chato no começo? Pra te dar essa sensação de que, pô, a vida é chata, a vida é boring. E de repente começa a acontecer umas coisas. Foi isso que eu curti do filme, sabe? Aquela quando todos os móveis da cozinha abrem de uma vez só, velho, cai panela. Oh. Cara... Vixe, então você vai gostar do 3, então. Ah, o 3 eu já passei rapidinho assim, eu vi que não vai assim, me impressionar tanto, mas a parte a revolta do fantasma cozinheiro, é isso. E a mulher sendo puxada pelo pé também achei animal, velho, achei da hora. Muito bom. Aquilo é fera mesmo, aquilo é da hora. Assim, pro uma, teoricamente, né, pra uma gravação que é de uma câmera de circuito interno e tal, cara, eu acho que ficou animal o resultado, mas o filme em si, cara, é muito chato, cara, é você assistir 1h30 pra ver, sabe, 5 minutos aqui, 5 minutos lá e um pouquinho mais pra frente, cara. Esse que é é o problema. Mas digamos assim, o que chamou a atenção nesse filme foi justamente isso, porque se for pegar são 5 minutos, tanto que o orçamento era pífio pro primeiro filme. Uhum. Ele foi um filme independente. 20 mil dólares, uma coisa assim, né? É, nem isso. Só que eles criaram essa coisa assim, só mostraram as cenas e você ficou o filme inteiro esperando aquelas cenas acontecerem. Ou seja, você já ficou naquela tensão. Então você começou coisa, até ver coisa no filme que não existia. Uhum. Na verdade, você ficou o tempo todo esperando acontecer, né? Exato, você falou, é agora. Não, não foi. É agora, não foi. Mas, cara, tudo isso vai dar uma carga de adrenalina. Ah, você lembra do trailer do Atividade 1, que era imagens da galera no cinema assistindo? Não mostrava as cenas do filme, eram cenas da galera no cinema assistindo com aquela, com aquela câmera verde de noturna, né? Então só mostrava o susto da galera assistindo. Porra, que é a melhor propaganda que essa, cara? É, eles pegaram em, tipo, 50 salas, os 5 minutos que assustam mesmo. É, acabou. E compilou, cara. Mas eu vou te falar, outro filme, cara, que ele pega o espectador por causa que ele tem esse lado real também, só que ao mesmo tempo ele é um filme feito do foco do cineasta, no caso, né, do diretor, e não de uma câmera, né, que tá lá filmando a esmo. Cara, foi aquele Exorcismo de Emily Rose. Meu irmão, quem que não acordou 3 horas da manhã depois que assistiu esse filme, velho? Cara, ó, eu vou te falar um negócio. Eu não sou um cara que eu fico em pânico assistindo filme, mas na época, eu lembro que eu morava meio que numa república aqui que a empresa tinha pra todo mundo que morava longe. Então a galera voltava só no fim de semana, né? Isso daí era final de ano, né? Então a empresa ia entrar em férias coletivas, aí todo mundo que morava na casa foi embora, cada qual pra sua casa, pra Minas, pra Bahia, né? Seja de cada qual, e eu falei que eu vou ficar mais um dia aqui, que hoje tá trânsito. E aí eu dei o tempo naquele dia lá, eu ia embora pra casa da minha mãe no dia seguinte. Aí lembrei, porra, tem um DVD que um camarada me emprestou, vou assistir. E nessa daí, eu sozinho, a 1 hora da madrugada, coloco a parada pra assistir lá. E começa com aquele lance do julgamento do padre, que podia ter feito mais no ponto de vista medicinal do que do exorcismo e tal. Aí beleza, cara. Aí corta... Medicinal? Assim, ponto de vista médico, né, meu amigo? Médico, desculpa, vai. Medicinal. Homeopático. Do ponto de vista homeopático. Mas o que aconteceu, cara, foi que, comecei a assistir, eu tava deitado, eu já sentei, passou mais alguns minutos, eu liguei uma luz, passou mais alguns minutos, eu tava com todas as luzes acesas e na noite eu não dormi. Simplesmente isso, né, cara? Velho, a empresa, na verdade era uma casa, né? Era um pátio imenso na frente, uma casa nos fundos e a empresa, que era um mausoléu todo abandonado do lado, cara. Eu não consegui as cenas da atriz muito boa, cara, Jennifer Carpenter, nesse filme, cara. Ela fez umas cenas de possessão, cara, que acho que ninguém nunca vai conseguir, cara. Eu, sinceramente, eu não acho a do Exorcista, lá, da Linda Blair, melhor que ela, cara. Ele puxa muito mais pra realidade esse filme, eu acho que pegou isso, cara. É, ele puxa pra realidade até porque ele é baseado no fato, digamos assim, real, né? Isso, isso. Existia uma... Não sei se era o nome dela. Não, o nome Rose, dela não era alemã. Emily Rose, não, cara. Ela era alemã, se eu não me engano, e ela tinha esses ataques que de repente ela mudava a voz e existem gravações, se procurar esse acha, né, dela falando com uma voz muito alterada, poderia até realmente dar margem para interpretação. Só que a coisa chegou num ponto que ela tava, digamos assim, tomada e ela morreu de inanição, na verdade, isso. Ela morreu porque ela não se alimentava, ninguém dava de comer pra ela, porque todo mundo fala que ela tava possessa, não sei o quê. Que o nome verdadeiro dela é Anneliese Mitchell. Ela isso! Ela é uma alemã mesmo. Então rolou todo esse problema porque, na verdade, eles estavam fazendo tudo que o padre mandava e deixaram a menina míngua, então o padre foi, né, foi acusado de ter provocado a morte da menina sob esse pretexto de que ela estava possuída. Então, o padre foi acusado. Parece que ele foi inocentado, se eu não me engano. É mesmo. Foi meio que uma exceção da regra, no caso, esse julgamento, né, cara? Porque muitos fatos que a advogada trouxe, cara, era só fundados no sobrenatural, cara. E não tinha mais no que dizer, né, cara? Uhum. E é aí que tá o problema, né, cara? Porque como é que você vai se fundar numa coisa que você prova, né? É, então. Mas é um filme que eu recomendo pra todo mundo. Ele é bom pra caramba, cara. Bom pra caralho, meu velho. Cara, mas se você vê imagens dessa Annelise antes e depois desse ataque dela... É, de assustar, sim, também, cara. Cara, ela é muito... Ela era bonita e tal, sabe? Chamava atenção. Mas depois... Só que, assim, você nota nitidamente que com o tempo, digamos assim, da possessão dela, ela foi minguando até chegar num ponto que... Tem uma cena que me assusta pra caralho, cara, que é aquela vez que ela tava dormindo com o namorado e aí o cara acorda, cadê ela, velho? Não tá mais na cama. Aí o cara levanta, procura e ela tá retorcida no chão, cara. E o cara dá uma chegadinha perto e ela dá uma... Sabe? Cara, dá um pânico, velho. E não é só essa parte que assusta, não. Aquela parte que ela fica flexionando das pernas, tipo, pulando, sabe, cara? Nossa, velho, esse filme é muito bom, cara. E tem as cenas as gravações que mostram no julgamento são as gravações originais, né? Gente, desculpa. Os padres que realizaram o exorcismo e os pais da moça foram condenados por homicídio negligente. Porque não procuraram tratamento médico. Então, mas isso não é realidade, né? O filme acabou com um final mais... Light. Mais light. Uhum. E aí, tem algum outro filme de assustar? Eu tenho. Tem um filme que chama Intruders, 1992. A temática do filme é abdução alienígena. E esse filme, em 92 eu tinha 12 anos. Então, assim, eu assisti essa porra desse filme naquela época. Até hoje tem cenas, assim, que me assustam, assim. E é muito foda, cara. Se vocês puderem dar uma olhada, procurem. Ele fala sobre abdução, conta a história de duas irmãs. E aí uma irmã descobre que ela, na verdade, não é exatamente irmã da gêmea dela. E vai contando outros casos. Se eu não me engano, o filme se baseia em 4 casos principais, curtos, de 15, 20 minutos cada caso, sabe? Ah, puta, isso daí é com o Coronel Trautmann lá do Rambo, não é? Cara, é foda, foda. É bom demais. Mesmo. Só que eu já vou dar uma dica. Se você é encanado com histórias de alienígenas, extraterrestres e o cacete A4, não assista. Foda mesmo esse filme, cara. É Fogo no Céu, que é também um filme, assim, de abduções. Fogo no Céu, porra, é outro filme de assustar também, cara. Mas é que esse é de 92, ele é meio roots, sabe? Não tem tanto efeito. Não, é verdade. Sabe aquela coisa, tipo, Exterminador do Futuro 1, que é o pior, mas é o melhor de todos? É isso, cara, é isso. Eu vou recomendar, eu não sei se tem em Blu-ray o mesmo conteúdo do DVD, mas eu não sou tão fã do filme, mas A Bruxa de Blair, que foi um sucesso enorme, também foi outra parada que foi feita com pouca grana e deu um sucesso enorme e deu até meio que não um spin-off direto, mas teve um seriadinho na Fox que chamava, acho que Freak Links, da galera que ia atrás de lenda urbana, de assombração e caralho, e filmava tudo com câmera, sabe, com handcam, e deu origem, na verdade, uma porrada de coisas, né? Todo esse estilo que a gente tem de handcam hoje foi graças ao Bruxa de Blair, né, cara? Então, porque é um dos poucos filmes que realmente me deram medo, foi Bruxa de Blair, justamente pelo fato de não aparecer a bruxa. Exato, cara, mas assim, no DVD, pelo menos, eu não sei se tem Blu-ray, tem um documentário, é tal história, né? É meio documentário, meio mockumentário, né? Porque os caras colocam nesse documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair, realmente o que consta na lenda, na história da cidade lá, que não é mais Blair que chama, né? Ela chama Burkittsville, não é isso? Um negócio assim. Então, e tipo, o documentário é muito bacana, é bem melhor que o filme, cara. Só que eles tomam o documentário como que tudo que aconteceu no filme fosse real, entendeu? Aí que legal. Entendeu? Mas assim, o documentário é muito bacana, um monte de gente entrevistada, cidadão, prefeito, um monte de gente da cidade, historiador da cidade, que é bacana também. Então tem uma série de paradas bem bacanas, pelo menos no DVD. No Blu-ray, se é que tem o Blu-ray ainda do filme, eu não vou saber. Já dessa série do Freak Links, cara, tem um episódio, no caso, que chama 313, que é justamente... Qual que era a hora do exorcismo de Emily Rose, o Polar? Era 3:30, né? 3:30? Então, nesse episódio, era 3:13, que, na verdade, veio um casal, a mulher, no caso, tava grávida, recorrer a esse pessoal que documentava pra provar que eles não estavam loucos, que tinha realmente algum problema com espíritos, não sei o que, na casa e tal. E teve um lance muito bacana, porque eles primeiros, tá bom, leva a gente na sua casa e a gente vai começar a documentar, a filmar a sua casa e tal. Nessas, cara, teve uma cena muito bacana que me marca sempre, que o cara tá filmando o quarto de... que eles prepararam, enxoval, berço, caramba, pro bebê que tava vindo. O cara filmou o quarto inteiro. Nessa que ele tá editando as imagens e tal, ele vê que a câmera dele passa naquele aqueles cubinhos de letra, tá ligado? Ele passa assim pelo quarto e na hora que ele volta, os cubinhos de letra tá tudo rearranjado com o nome do espírito, velho. Cara, que massa. É, assim, a série é bem fraquinha, cara, mas esse episódio é iradaço, velho. Se vocês puderem conferir esse episódio, é Freak Links, o episódio chama 313, cara, muito bom. Eu acho que a gente, já que tá passando pra TV aí, não sei se vocês lembram, quando a gente era adolescente, passava um que chamava Goosebumps. Ô, mano, Goosebumps é foda. Cara, eu não lembro muito bem desse seriado. Era bom, não lembro. Ah, sim, cara. O Goosebumps, ele é uma série de livros, né? De terror, do mesmo jeito que o Contos da Cripta era uma... Contos. Eram contos também, é. Aí, cara, eu me lembro... Muito obrigado. Eu precisava de uma psicanálise pra fazer. Ainda bem que tem alguém com diploma aqui pra me dar uma resposta dessa. Tipo, você se sentiu um gago agora, né? Né? Eu lembro de episódio... Eu lembro de três episódios que me marcaram bastante, assim, nos Goosebumps. Um é de um garoto que ele acha... Muitas coisas são sobrenaturais, né? Uma é de ter um garoto, cara, que ele acha o lugar dos achados e perdidos. Tudo que é perdido vai pra lá. E o moleque, ele acha barato, né? Porque ele fala, porra, que legal. Tudo que alguém perdeu no mundo, em toda a história da humanidade, tá aqui. É um galpãozão, assim, e tal. Aí o moleque vai e se diverte pra caramba lá dentro, fica mexendo as paradas, brincando e tal, e ele quer ir embora. Aí o cara que toma conta, assim, o zelador do lugar, virou e falou assim, não, mas não pode sair. O moleque, não, por que não? Ele falou, porque tudo que tá aqui, tá perdido. Inclusive você. Inclusive você que veio para aqui. Ah, que foda! E aí o moleque, não lembro se ele sai, eu acho que ele acaba saindo e tal, mas fica esse negócio, tipo assim, você só pode sair se alguém vier te procurar. Só que ninguém sabe onde fica esse lugar, entendeu? Esse lugar não existe, assim, no mundo. Que foda. E o moleque fica nesse esquema. Um outro episódio é legal, também que o menino, ele tá num acampamento e ele tem que enfrentar uns bichos muito estranhos, assim, uns seres sobrenaturais, uns fantasmas, uns monstros, assim, né? Ele vai, ele enfrenta, ele acaba matando vários, aí amanhece, a hora que amanhece, assim, ele entra numa clareira, tá todo mundo, os professores, pai, mãe, todo mundo, assim, batendo palma pra ele e tal. Ele, o que aconteceu? Ele falou, não, filho, a gente tá preparando você pra viagem que você vai fazer, uma viagem longa, é pra um lugar perigoso e tal, e é pra lá que você vai. Aí aponta pro céu, você acha que vai mostrar, tipo, a lua, mas aponta pro céu, velho, mostra a terra. Nossa. Que massa, cara. Tipo, zona além da imaginação. Igual, né? É, cara. É. Nada mais é do que um além da imaginação pra adolescente. Adolescentes, né, cara? Pra fechar, né, nada melhor que falar de sobrenatural, Supernatural. Supernatural, como não? Vamos lá, Guizão, só nós assistimos mesmo. É mesmo. Né? Então, pra quem não conhece, né, Supernatural conta a história dos dois gêmeos, né, o Sam e o Dean Winchester, que, pelo que eu entendi, assim, no piloto, a ideia era pegar vários casos de lendas urbanas, né, que se tem notícia, e passar elas na tela como sendo realmente sobrenaturais. Tanto que o episódio piloto é justamente da mulher de branco da estrada, que todo mundo conhece, assim, de um milhão de histórias diferentes. É que aqui no Brasil é conhecida como mulher de branco do banheiro, né? Não, tem a da estrada também, cara. Não, tem a da estrada. E eles conseguem desenvolver toda a história, então eles vão pegando várias dessas lendas e transformando em coisas, assim, como se elas realmente existissem. É muito legal, porque começa, assim, que um dos irmãos, né? Bom, acho que quase todo mundo que tá ouvindo já assistiu, mas é legal a gente lembrar que o pai dos meninos já era um caçador, né? Caçador é quem vai atrás dessas assombrações e mata e acaba com elas. Isso, né? Basicamente eles matam, né? Eles basicamente matam esses seres sobrenaturais. E o pai deles é, porque a mãe deles morreu vítima de um ataque sobrenatural. E a namorada de um dos irmãos também morre do mesmo jeito, e eles acabam, os dois ficam juntos de novo pra começar a caçar sobre esses seres, né, cara? Eles descobrem muitas paradas, cara. Eu acho legal que já tá o quê? Na sétima temporada? Isso. Na sétima temporada, cara, e eles já enfrentaram, cara, o diabo, já enfrentaram os quatro cavaleiros, né? Isso. Olha que eles enfrentaram os quatro cavaleiros, cara. E os sete pecados capitais também. Eles também enfrentam os sete pecados capitais, mas acho que os quatro cavaleiros, cara, olha que eles têm que enfrentar os quatro cavaleiros, eu acho fantástico, velho. É muito bom, é muito cara, bom. Cara, eu assisti muito pouco. A morte é muito respect, né, cara? Não, a morte é foda, a fome é puta foda, caralho, velho. Eles enfrentaram tantas coisas estranhas que eles acham hoje tudo supernatural, né, velho? Então, aí fechando. E é legal que pra quem é, é... E a série, né? Quase todos os episódios tem o nome de alguma música, de rock and roll. É... Então, eles são cheios de referências também quando eles vão, porque eles se disfarçam muito de agente do FBI pra poder chegar na cena da esquisitice, né? É. Então, cara, é fatal eles usarem nomes relacionados à cultura pop. Rick Sambora, Iggy Pop, né? O nome dos agentes são muito bons, cara. Fox Mulder. Acho que já usaram, se não me engano, já usaram. Eles... todos os episódios normalmente tem nome de uma música, né? De rock and roll. Cara, os caras são muito fera. Tem várias referências que são muito boas. Tem um episódio que tem um cara que ele é altamente... Ele dá sugestões para as pessoas. A pessoa fala e faz o que o cara manda. Aí tem uma hora que ele... O moleque vê que ele tá vigiando ele. Eles têm um carrão, né? Um Impala gigante. E o cara vê e fala assim... Porra, adora esse Impala, né, cara? Porque tem dois irmãos, né? Um é mais, assim... Mais ligado a essas provas sobrenaturais. Menos suscetível e tal. E o outro é completamente humano, né, velho? E ele, assim... Se você falar que tem um cara que ele assovia e faz todo mundo imitar passarinho... O cara... Se o cara viar, imita passarinho. Não tem conversa. O cara, tudo acontece com o cara. E ele tá lá vigiando o cara chega, pô, bonito esse carro, hein? O cara, é legal, tal, porra, tem muito tempo, isso aqui, ó, dá pra mim. O cara, tá bom. O cara desce do carro, dá a chave na mão do cara, assim, e vai embora, né? A hora que ele vai embora, o cara chega pra ele e fala assim, mano, o cara pegou meu carro. O cara, como assim, ele roubou seu carro? Não, velho, ele usou algum truque Jedi, sabe? Ah, ele fala inglês, tipo, ele fala Jedi Mind Tricks em mim, e eu, cara, dei o carro pra ele, velho. Aí tem uma hora também que eles pegam uns amuletos, né? E tem um que é um rabo de coelho, que quem tem o rabo de coelho, tem sorte. É o pé de coelho. Tem sorte sem fim, assim. Só que é o seguinte, tem uma maldição junto com ele que se você perde, você tem um azar sem fim até você morrer. E a maldição é que todo mundo perde o bagulho. Todo mundo perde o negócio, né? E tem uma hora que ele pega e vai enfrentar uns caras e ele não erra um tiro. Ele dá um tiro num cara, o cara vai atirar nele, ele pega uma caneta assim, joga num cara e tapa a arma, o cara morre, não sei o que, explode, o cara bate na parede, cai um telhado, não sei o que, na cabeça ele para assim e fala, I'm back. Mas é direto essas coisas, cara, muito, chora, tem uma hora, velho, que eles estão vigiando um cara, eles têm que chamar a atenção do cara, o cara grita, velho, who you go call? Os caras são muito bons, velho, são muito bons demais, assim. Tem até uma parte que falaram que não é do episódio, é tipo um making off que o não o Sam, o outro carinha, o sim, Jim, tá cantando Eye of Tiger. Eye of the Tiger. Puta, é muito isso, foda. É épico, isso aí qualquer um já viu. Eu assisti muito pouco do Supernatural, acho que eu assisti mais a primeira, um pouco mais a segunda temporada, quando passava no SBT, cara. Mas eu lembro que toda vez que eu assisti, eu curtia, cara. É muito foda esse seriado. Pra mim, assim, a primeira e a segunda temporada foram as melhores porque estavam naquela proposta de você pegar as lendas urbanas e tratar como se fosse verdade. Você ainda tem isso em vários episódios das temporadas seguintes. É, mas elas, no geral, a série em geral já não é mais assim, né? É, então, que, por exemplo, já no final da segunda temporada entrou o tema demônio. Terceira, aí foi terceira demônio de sola. Quarta, entrou os anjos. Uhum. Aí quinta... Aí tem o cara que escrevia as histórias deles lá. Isso. Aí virou esses embates entre anjo e demônio. Aí entrou o Lúcifer contra o Miguel. Porque os anjos também estavam um pouco se fudendo. A única coisa que ele não acha é Deus. E esse já deixou claro nos recados lá que tá pouco se fudendo com o que acontece com a humanidade. É muito engraçado. Então, mas isso aí eu vou falar agora. Cara, sabe quem que eu acho que é Deus? O cara que faz os livros. Tantantã. Spoiler na tua cara. O profeta lá? É, porque no final da temporada... Ele escreve, né, um último capítulo do último livro, e ele dá um sorrisinho e desaparece. Puf. Caralho, velho! É, cara, porque eles falam que Deus, ele vinha, né, escrevia as profecias e tchau, né? E escreve certo por linhas tortas, né? É, e ele, eu acho, por isso que eu acho que ele é o cara. Ah, mas é estranho, cara, porque, tipo, os arcanjos iam detectar que era ele, né? Não, mas eles também não sabem quem ele é, né? Meu, o cara é Deus, velho. É. Porra, cara. Não é qualquer um, não, mano. Faz o que ele quiser, cara. Então, mas é tanto que eu percebi que eles estavam querendo puxar muito pro mesmo assunto sempre, eu acho que a audiência deve ter dado uma caída, porque, assim, é fatal eles sempre acabarem voltando pra algum caso, assim, do tipo história de lenda urbana. É, eu acho... A gente não pode esquecer que aqui no seriado precisa vender, né, gente? É, lógico. Sim, mas pra mim os melhores episódios são justamente esses, que tá. eles não estão dentro de uma cronologia, né? Por exemplo, agora eles estão enfrentando um negócio que chama Leviatã. Só que a coisa correu Nossa, esse é pai, essa temporada. Correu num ritmo tão rápido que eu falei, meu, tipo, tá no sétimo, oitavo episódio, os caras já estão em cima de quem são eles e tudo. Aí o que aconteceu? Frearam a história toda da tal mitologia e começaram só com o episódio solto, que pra mim são assim, sempre os melhores. Cara. É, eu acho que se eles fossem todos assim, cara. E tem episódio de tudo, cara. Tem episódio de parada no tempo, tem episódio de alienígena, tem o que mais tem episódio? Ah, bruxa direta, né? Bruxa, episódio de... Bruxa tem que ser for breakfast, né, velho? Eles, né? Nossa, mas tem um que a bruxa tá com ciúme do caralho do bruxo e eles matam meia cidade por causa disso, sabe? Ah, é verdade, esse episódio é legal também. Tem aquele um que o cara joga... Tem um episódio que eu acho muito foda, que o cara joga poker e ele aposta anos de vida, velho. Isso, nossa, esse é muito da hora, cara. É muito fera, velho, é muito fera. Assim, eu aconselho assistir, porque é legal, as temporadas elas ficam, elas enfraquecem depois de um tempo, cara, mas esses episódios soltos, cara, esses episódios, assim, de lendas urbanas, esses episódios mais clássicos de cinema mesmo, tipo, tem episódio de Monstro de Pântano. Os episódios fora da mitologia da série, né, cara? Isso, cara, esses, assim, que são clássicos mesmo, sabe, parada no tempo, realidade paralela e tal, cara, esses são muito fera, velho, são muito legais. É, no final das contas, todos esses episódios, não só de Supernatural, cara, mas de várias outras séries, Arquivo X, Fringe agora, que a gente tem, todos os episódios que eles saem da mitologia, que muitas vezes eles vão, sabe, pra pontos absurdos da história, assim, se você seguir a mitologia episódio por episódio, todos os episódios, cara, que correm, sabe, paralelo a essa mitologia, são muito legais, cara, da maioria das séries, né? São muito bons. E eu queria só deixar uma menção honrosa, já que a gente falou de Supernatural, assombrações e tal. Cara, não vou falar dos quadrinhos, senão a gente vai ficar falando até amanhã, de manhã, que já é. Mas, cara, aquele diabo do Constantine do filme. É o melhor diabo de todos os tempos, velho. Parabéns, Oscar, pra aquele cara e sem discussão. O que é aquilo, cara? Foda. Puta, cara, aquele final, cara. Tanto o diabo como o anjo Miguel também achei iradaço pra caralho, velho. O arcanjo, né, no caso. É. Só a hora que ele chama lá, cara, e o diabo senta na cadeira, assim, ele fala: você é uma alma que eu mesmo venho buscar. Eu já ouvi falar, já. Não, e quando ele fala, se você não vai comigo, também não vai pro céu, e tira todo o câncer do pulmão dele, e fala: agora você vai ficar mais um tempo aqui, cara. Puta! Cara, é muito bom, velho. A hora que ele vai acender o cigarro, ele não... Ah, cortou. Consegue. Cara, então, quando você corta muito fundo, você fica com os movimentos comprometidos. Ah, você se importa de eu fumar? Não, pode fumar, eu tenho ações disso aí. Cara, lembrando que o Keanu Reeves, ele foi pro céu apontando o dedo do meio, hein, cara? Cara, digno, velho. Digno, cara. O filme, vou falar que não é tudo aquilo de espetáculo. É um filme legalzinho, tem pouco a ver com os quadrinhos, que são legais também, mas, cara, o diabo. São hardcore, né, velho? Não, os quadrinhos é hardcore pra caralho, cara. Sem mencionar que, meu, histórias bizarríssimas e tal. Mas o final de Constantine, mais, sabe, os últimos momentos do Keanu Reeves e o diabo personificado naquele ator que eu sempre esqueço o nome, aquele russo maluco do Armagedon. Cara, parabéns, bato palma de pé, velho. Olha, parabéns, estrelinha na testa. Cara, essa cena do filme são as duas, pra mim, são duas, vamos lá, tem umas três grandes cenas nesse filme, cara. O do diabo, desde o momento que ele junta os braços até a hora que ele separa lá, que ele vai pro céu e tal, aquela cena que ele vai dar a extrema-unção pro demônio, velho. Nossa, animal, cara! Caralho, velho, o cara começa, Deus abençoe essa alma e não sei o que, o cara, não, pelo amor de Deus, o cara levanta, vai, puta, teatrão do caralho. Ele, então, filho da puta, você tem que se arrepender dos seus pecados. Cara, isso é muito bom, cara. Lembrando que aquele demônio é o vocalista do Bush, né, cara? Ah, é? Nossa, pode crer. E aquela cena lá que, na cidade, que a menina fala que não acredita em nada e tal, e apagam todas as luzes, ele acende aquela pedaço do Santo Sudário, não é? Alguma coisa assim. Ele acende assim, puff, ilumina o céu, tá aquele milhão de demônios assim. Nossa, animal, cara. Que são aquelas cenas, cara? Conceitualmente, cara, é um filme muito bom, cara. Ele tem muitas ideias boas, assim, não vou te falar que é tudo 100%. Tem aquele velho papinho, quadrinhos é melhor e tal, cara, mas o filme não deixa de ser bom por causa disso. E o diabo aqui, vamos dar créditos, né? O Peter Stormare, que ele sempre faz papel de russo. Eu não sei nem louco. Se ele é russo. Papel de louco. Papel de louco. Tem cara de russo, né, cara? Inclusive, ele tava lá no Prison Break, lembra? Tava. Então. Cara, que ele fala e não sei o que... Isso. Nossa, isso é muito bom demais. E quem fazia o demônio Baltazar lá, que é o que o Keanu Reeves deu um soco em inglês na cara dele, é o Gavin Rossdale, que a gente já comentou que é o vocalista do Bush. Um santo soco inglês, diga-se de passagem. É, um santo soco inglês, velho. Você lembra de um filme que chama A Aparição? Alguma coisa A Aparição? Tem, cara. Eu tenho em DVD aqui. Claro que eu tenho. Olha aí. É aquele que o cara morre assassinado. É um tipo, um corvo. Sabe o corvo? Isso. É o corvo da estrada. É, só que em vez de ele reencarnar no corpo mesmo dele, invulnerável, ele reencarna num carro. Caralho, tipo, Christine? É. Não é bem no carro, não, cara. Não, é um senhor carro, velho. Não, mas ele é, tipo, não, ele é um cara com capacete. Não, sim, com capacete, preta. Cara. Só que ele se transforma no carro. Esse que é a parada, entendeu? Cara, eu lembro que era sinistro, porque eu lembro que tem a cena que os caras estão estuprando a mulher dele. É mó pesado. É com o Charlie Sheen, com o Charlie Sheen. Não precisa falar mais nada, né, o cara mesmo escreveu o filme e depois num porre homérico que ele complementou com 5 carreiras e eu viu uma aparição com sangue de tigre. Eu juro que eu já dei aquela risadinha de canto aqui. É, na verdade, pra quem for procurar o filme não é bom, tá, cara? O filme chama The Wraith e construíram um Dodge, cara, especificamente só pra esse filme, cara. Caraca. É o carro irado, cara. O carro é irado até hoje, velho. Eu acho que eu assisti, eu devia ter o quê? 8, 10 anos? Não, sei. Não. Passava no SBT direto. Eu lembro que eu me cagava todo com esse filme, velho. E tem o próprio Corvo, né? Que você falou aqui. Isso, é. Que é. Não, se a gente for começar aqui. Tem vários filmes, né, cara? Tem Silent Hill. Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Nicolas Cage já é uma assombração. Cara, quando eu fui assistir o 2, a hora que eu vi o Nicolas Cage, eu juro que eu lembrava do 6 falando mal do cara. Eu falava, velho, não vou conseguir assistir. Cara, se ele é uma assombração, não sei, mas que a peruca dele é mal uma penada, velho. Eu tenho certeza que é. Penada, não sei, mas que é plumada, é. Aquela pluminha na cabeça dele. Só faltou um paetê naquela porra. Caralho, que Dodge é esse, velho? Esse filme tem quase 30 anos, cara. O carro é bonito até hoje, cara. É o Dodge Interceptor. Até o nome do carro é irado, velho. Foda, cara. E aqui, como é que chama o filme? É The Wraith, A Aparição. Tá aqui, ó. Vou colocar a capa dele aqui, ó. Ó, eu vou falar pra você que esse filme ficou na minha cabeça por um tempo, viu? Esse, na época, pra nós, era o Velozes e Furiosos de hoje, né? Porque era um filme de racha também, né? E era engraçado que você... Era sinistro e mesmo assim você torcia pro fantasma, cara. É, mas aqui, cara, é a regra dos 15 anos. Não veja. Ah, é? É. Assim, se você quer ver o Dojão lá em ação, cara, vale a pena, cara. Mas o filme em si é uma bosta sem tamanho. Ah, mas aquele negócio de quando era criança. Como é que chama aquele filme tailandês? Não, que o moleque tira foto. É, um rapaz. Isso. Ah, espíritos, né? Isso, espíritos. Cara, esse filme é sinistrão, né? Ó? Que no final ele tá lá no manicômio e a menina tá em cima dele. É, o verdadeiro Nossa, encosto, né, cara? Bom, gente, e por hoje é só. Eu sei que vocês têm zilhões de referências de cinema, televisão, que a gente não mencionou. A gente não mencionou, por exemplo, Poltergeist. A gente não mencionou, assim, por alto, a gente mencionou Exorcista, mas não foi a fundo. Eu não sei, vocês têm mais filmes aí na cabeça que a gente não mencionou? Não é só filme, né, cara? O cara pode ter um caos aí que ele queira compartilhar, por que não? Claro, pô. Tem filmes aí, tipo Silent Hill, que eu particularmente gosto pra caramba. Quem nunca se cagou jogando Silent Hill? Então manda aí por e-mail aí, quem sabe a gente faz um outro episódio paranormal só dedicado pra entretenimento. Entendeu? Então, coloca aí os casos, as referências de cinema, série, games, por que não? Né? Tem bastante game com essa temática hoje em dia. E, gente, por hoje é só. Agradeço o Neto pela presença aí. Oh, eu que agradeço. Vou continuar sempre pegando no pé de vocês. É, exatamente, que nem assombração. E aguarde novidades. É, grande coisa. Grande coisa. Isso sempre acontece. Tô esperando desde o ano passado. É um beijo na bunda. E como o Sussi não teve culhão, cruje, cruje, pau. Cruje, cruje, cagou no pau, né? Radical não é a palavra certa, né? Porque eles vivem até de certo modo tranquilo, mas tem coisas que... Se você tá dormindo ou tá zoando? Cara, falando assim, que ele tá uma ação forte mesmo, cara. Cara, isso é sobrenatural. É, ele que continue nessa vida, que ele não vai demorar muito pra morrer, não, tomando esses suplementos pra cavalo aí. E esses remédios pra dormir, mas já já que o coração dele vai pifar. Bom, então, e uma vez, e aí essa história, velho, contava a história de um molequinho que era super fã dos Smurfs, o quarto dele era decorado... Ô, Susi. É, dormiu mesmo, filho da puta. Chega aí, siga ele aí. Dá pra crer num filho da puta desse? Ele tá roncando, velho. Cara, alguém consegue derrubar ele? Eu não consigo. Já derrubei. Temos mais alguns avisos, né, Oliver Pérez? Relativo não só a esse episódio, mas como o Nerdrops per si. Exatamente. Na verdade, muita gente tem perguntado, e o Nerdrops vai, fica, vira e mexe, tem um cast, aí demora pra ter outro. A grande verdade é o seguinte, o formato notícias, né, vamos ser direto e reto, é uma coisa que a gente realmente vai pôr de lado, porque vocês podem perguntar para qualquer participante que um dia gravou com a gente, de algum determinado convidado, é só escolher. Tu pode perguntar para ele, cara. É um formato muito difícil de se gravar e pior ainda de se editar. E pro tempo que a gente tem livre, né, cara, não tava batendo e realmente é um empecilho tanto. Então a gente tá optando, como vocês viram aí, por exemplo, com os Nerdrops, os episódios especiais, né, a gente já teve falando de Web Celebrities, já falamos da E3 de 2011, a gente tá com esse episódio falando de Supernatural, um dos melhores episódios que eu considero, não só do Nerdrops especial, mas como de todos, que é o episódio dos G.I. Joe, que a galera da Taverna do Hugo participou com a gente, foi um puta de um cast informativo, divertido, e que botou a par, né, todo esse universo de action figures em geral, não só G.I. Joe, pro público brasileiro aqui, né, que às vezes sofre com a falta desse produto mais acessível no mercado brasileiro e tal. Mas enfim, a gente tá, né, migrando pra essa parte mais temática. A continuidade do Nerdrops aí tá em xeque, mas não faz parte dos nossos planos estar fora, né, de conteúdos da internet, principalmente no que se diz em termos de podcast. A gente tá com uma placa aqui no fundo escrito Homens em Obra, certo, Polar? Você só não tá ouvindo o barulho porque a gente acabou de fechar, a gente tá gravando no banheiro exatamente, químico, né? E a gente tá gravando na terça-feira, que é feriado. Coincidentemente, dia do trabalhador, que ninguém trabalha, né? Ai, a vida e suas ironias, né? Mas é isso aí, então, com o Nerdrops, assim, tá certo, é um filho da gente, né? Nos garantiu boas risadas, nos garantiu muita informação. E o Polar tá aqui comigo, cara, e ele vai concordar também que um cast sobre notícias, que infelizmente tem poucos competentes aí na ativa, mas um cast sobre notícias, cara, é muito complicado, ainda mais no quesito entretenimento, cara. Porque, cara, notícia tem validade de um dia pra mim, entendeu? E o cast é meio ingrato porque ele tem uma vez na semana, e quantas vezes a gente já publicou um cast, sendo que várias notícias que saiu nele já estavam, sabe, em defasagem em virtude de novas informações que saíram na semana. Então, uma coisa que a gente não tem condição de gravar mais de um cast por semana. Então, a gente tá indo em prol da nossa necessidade e da necessidade do ouvinte, porque a gente quer ainda fazer cast sobre assuntos específicos e que, possivelmente, a gente vai procurar um conteúdo mais original, certo? Tipo, a gente vai falar de cinema, a gente pode falar de algum assunto específico que nunca foi citado em um cast antes. E não só de cinema, vários outros temas, né? Só a gente caçar até das palhaçadas da nossa vida pessoal e quem sabe muito mais, né? Mas, gente, então é isso, não fiquem tristes, tá? Pra quem foi esperto, já pegou alguma dica do que vai acontecer durante o cast, tá? Os mais fuçadores terão já pego alguma dica do que fazer. No preview que a gente soltou no Twitter, né? Se o cara for esperto, já pegou alguma coisa. Já pega, se já pega, muito fácil pegar. E é isso, cara, a gente tá migrando, realmente, não deu, tá? Paciência, mas também não vou ficar triste por causa disso. Exatamente. É isso aí, um abraço e até a próxima.